easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Olá, Bridgertons. Lady Whistledown aqui. Uma grande... Adoro. Uma grande dedada, né? Que... A Hannah Montana dos anos 1800. Porra. Vamos. É isso. Adorei o plot, que era um grande segredo quem era o Whistledown, mas foi só alguém na gráfica falar assim, né? Aquela ruiva. Era a ruiva que trabalhava em Burlesque, né? Né? Nossa ruiva. Tommy Hart Burlesque, né? E você também ouviu ele, Massanon? Eu tenho uma pergunta para você, Sácia, você, Léo, e para os ouvintes, né? Que estão nos ouvindo, né? Quem é mais insuportável? O fã da Marvel ou o fã de livro que ganha uma adaptação? Menino, eu acho que tá uma competição ferrenha aí entre os fãs de Bridges e os fãs de The Boys, né? Que é da Marvel. Né, menino? E os fãs de House of the Dragon também, né? Ah, esses aí não, ah, é, frequento. Puta que pariu, gente. É todo dia um fã de livro enchendo a porra do saco. Os únicos fãs de livro que não é tóxico é o dos Jogos Vorazes, né? Que até agora amaram tudo. Os de Sonatina, né? Pensei que era Sonatina. Você. E Sonatina também, né? Porque nem tem fãs. Porque... Ah, que absurdo. Mentira, só Henrique. Henrique é meu maior fã. Meu Henrique. Que absurdo. Vai reclamar quando ganhar filme. Ih, vai dizer que na adaptação não tava igual. É. A pessoa não tava igual. Vai falar que a cultura woke deixou o protagonista mudar a etnia dele. Gente, inclusive, cultura a cultura woke tá estragando tanto o Bridgerton quanto o The Boys, né? Uhum. Sim, estragou. Acabou The Boys agora. Acabou-se tudo. Acabou, menino. E começando então aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Já que vocês falaram de Jogos Vorazes, infelizmente hoje, né? Estamos gravando aqui. O nosso presidente Snow, né, Donald Sutherland, faleceu aos 88 anos aí, né, ele que faz vilão como ninguém, né, e faleceu aí aos 88 anos, até o filho dele, né, o Kiefer Sutherland, famoso Jack Bauer, deixou uma mensagem lá bem bonita, falando que o pai amava a arte, que não tinha personagem ruim pra ele, todos os personagens eram importantes, então foi uma declaração bonita aí do filho para seu pai que faleceu aos 88. Viveu bastante 88 anos, né, gente? 88 tá bom. Mais ou menos, né, gente? Pra Hollywood, já ter vindo, mas... Eu tava vendo a foto hoje que o Ney Matogrosso compartilhou da mãe dele, né? Que tá com 102 anos, a veinha. 102, sacudida ainda que ela tá. É, acho que 88 a vida é um sopro, né? É, a vida é um sopro. mas aqui falando de empregos, né, menino? Patrick Dempsey, né, o nosso McDreamy aí, está empregado, tá? Está empregado, porque ele acabou de entrar pro elenco regular de Dexter, Original Sin, né, o spin-off, que na verdade é um prequel de Dexter, né, que vai mostrar aí o Dexter saindo da faculdade e indo trabalhar na polícia de Miami, né, vai se passar aí 15 anos antes da série original. E o Patrick Dempsey vai ser o capitão da divisão de homicídios de Miami e que tem uma relação de muitos e muitos anos com o pai do Dexter, né, o pai adotivo do Dexter, o Harry Morgan, que vai ser o Christian Slater, Além do Christian Slater também no elenco aí, McDream, também vamos ter Cristina Milioti, né, menino? Cristina Milioti tá no elenco aí, vai fazer a Laguerta. E o pai de Vitinho vai fazer o outro homem lá. Eu esqueci o nome do outro policial, né? Que era os policiais da série original. Batista, exatamente. Nossa, mas esse elenco, essa série, a ideia já é péssima, mas esse elenco é um tanto de gente irritante, que só de pensar na cara deles eu já tô com ódio. Ai, que absurdo, né? Porque Christian Slater não tem nada a ver com o pai do Dexter. McDream, um pau mole do caralho, né? Aí você ainda põe pai de Vitinho homofóbico? Pai de Vitinho homofóbico. Era só melhor se botasse Isabel, né? Isabel avisa que vai ter homofobia mais tarde. Porra, pelo menos eu gosto da atriz. Eu gosto do pai da também, tô zoando. É, eu gosto da Mother, né? Da Cristina Milioti, eu também gosto dela, acho ela sim, bacana. Cristina é maravilhosa. É Milioti o nome dela? Não sei, não é? Acho que é. Tô tentando lembrar do nome da bichinha. Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Acho que é, Cristina Milioti, ela mesma. Gente, ela trocou de nome? Ela sempre se chamou não, isso? Sempre se chamou isso? Gente, eu jurava que ela tinha outro nome. Eu sabia que era Cristina, mas eu achava que era algo diferente. Mas também escolhe mal os papéis, bichinho, né? É, ela só entra em série que vai ser cancelada. Ela só entra em série que vai ser cancelada. Nunca entra em série que vai ter outras temporadas. Ah, ela fez aquela Made for Love, né? Foi um... Ah, é um grande hit que Leandro assistiu, né? Só Leandro assistiu. Sim. E eu acho engraçado que, assim, a Laguerta, eu tava vendo a cara dela aqui, ela parece ser, tipo, 2 anos mais velha que a Cristina Milioti, e ela é totalmente diferente fisicamente também. Ela, inclusive... Mas é que faz harmonização, né? Não, gente, inclusive, ó, o tom de pele é outro. Olha, tá de parabéns esse cast. Meu pai amado. Cristina Milioti branquela, Laguerta latinona, pele marrom, assim, foi, olha, só os olhos esbugalhados. Ai, não! Parecido. Ai, não, amigo. Ah. Eu falei merda. Ah, merda. Olha, eu fiquei pensando na cara de pau desse povo fazer whitewashing da Laguerta. Eu falei merda. Vai ser a Cristina Milian. Ah, Cris Milian, cantora. A cantora, exatamente, cantriz. Gente, eu fiquei, olha a Cristina Milioti virar essa mulher depois. Ai, vai ser Cristina Milian. Ai, eu me equivoquei, Bi. Ai, que maravilhoso. E o Dexter novo vai ser o Patrick Gibson, né, do Shadow and Bone. Ah, gosto do Patrick. Vai ser aí o novo Dexter. Mas ele também só escolhe projeto flopado também pra fazer, né, menino? Loucura. É, também não tem nada a ver com o Michael C. Hall, né? Só porque é branco. É, pelo menos não é que nem a Cristina Milioti fazendo a Lagoa. Ai, nossa, me equivoquei muito. Desculpa, gente. Ainda bem que eu me corrigi a tempo. O que mais a gente tem aqui? Menino, Blade, né? Esse filme aí que nunca vem, nunca vem. E a Marvel disse que não desistiu do longa, mas vai reescrever o roteiro de novo. Ah, não tava bom? Não tava bom, tá? Eu adoro que a Marvel tá nessa de, ó, agora vamos ter qualidade, não vamos não sei o quê. E aí continua surgindo as merdas, um monte de série avulsa, né? Série do Visão, série do não sei pra quê. Ah, é verdade, é verdade. Mas a próxima notícia eu acho que você e Henrique vão gostar, tá? Porque a gente fala aí de spin-off, né? Agora a gente vai ter um spin-off no universo da nossa boneca Megan, né? Vai ter um spin-off aí no universo da boneca Megan, porque a Blumhouse e a Universal anunciaram um novo filme do universo que vai se chamar Soulmate, né? Só que o Mate é com o 8, né? Soulmate, aí com 8, que a sinopse é a seguinte: um homem adquire um androide com inteligência artificial para lidar com a perda de sua esposa recentemente falecida. Na tentativa de criar uma parceira verdadeira, senciente, ele acaba transformando o Lovebot inofensivo em uma alma gêmea mortal. Amo! E o filme é descrito como um thriller erótico doméstico dos anos 80, dos anos 90. Olha aí, tá? Thriller erótico. Igual aquele livro do Chuveiro Senciente, né, menino, que a gente contou aqui. E aí vai ser essa delícia que vai ter. Eu confesso que eu fiquei animado. Ah, essa vai ser bom. Esse grande hit. Show. E vai ser 2026, né? É dia 2 de janeiro de 2026. A gente acabou de estourar o champanhe, já vai pro cinema assistir esse grande hit aí. Sei nem se eu vou estar vivo, meu pai. Garoto, claro que vai. 2026. Não faz comigo não, amigo. Claro que você vai estar. Por que as pessoas estão anunciando coisa pra 2026, Brasil? Faz agora. Ou anuncia depois. É porque tem a Mega antes, ano que vem, né, menino? É só ano que vem, tem Mega. Achei que já era nesse. Ano que vem só, dia 27 de junho do ano que vem. Você vai sabe que o SA Cast só vai voltar quando estrear Megan 2, né? Que o último episódio foi de Megan. Ah, então deu ruim, né, menino? Então daqui a um ano volta. Mas por isso que eu achei que ia ser antes. Bafo. Então, gente, robôs aí, pelo amor de Deus. Ajudem o SA Cast a voltar. Agiliza. Mais breve. Pelo amor de Deus. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui? Menino, saiu o trailer, né? Da série do Pinguim, né? Que agora... De Madagascar? Você riu tão gostoso. Não, porque eu... Pior do Pinguim nem... do Batman mesmo. Eu né, nem amigo? Lembrava que ia ter essa meta com Colin Farrell. Colin Farrell, exatamente. Meu Deus. Que é uma continuação do filme, né, menino? A história é a continuação do filme. E aí eles anunciaram que vai estrear agora em setembro. Não tem data, todo mundo tá no aguardo, né? Não se fala em outra coisa. Só se fala tá em outra todo mundo coisa. Nervoso. O James Gunn, animadíssimo no site X. Você tava sabendo ou não dessa barra? Ele foi jantar. Não, tá. Não foi dar janta pra minha mãe. O Hit. Tá ansioso pra série do Pinguim? Nossa, menino, eu não sabia nem o que tava acontecendo. Vi hoje que o Sassi mandou trailer. Pois é. Gente, gostei tanto de Batman que não sabia nem que ia ter série do Pinguim. É bom que James Gunn tá animado, sendo que ele não teve nada a ver com o primeiro filme, né? Aham. Mas tá incentivando o universo, né? É, igual ele incentivou o Besouro Azul Shazam e depois disse, ah, não tem nada a ver, não. Ah, meu Deus. Mas ali ele queria ganhar uns trocados, né? Queria... Ganhou, foi prejuízo. Tinha esperança, bicho. Coitado. O pobre. O que mais a gente tem aqui? Menino, Prime Video vai fazer mais uma série aí no Suzana Verso, né? Suzane von Richthofen-Verse. Que agora que acabou a série do Dom, eles anunciaram que vão fazer uma série de true crime baseada na penitenciária, aonde Suzane von Richthofen e Matsunaga, né? Elise Matsunaga moram, né? Ou moraram durante um tempo. Vai ser tipo Orange is the New Black com Carlinha? Menino, eu acho que vai ser cada episódio uma criminosa diferente, né? Entendi. Vai ser Rafael Montes que vai escrever? Espero que não. Eu acho que eles tinham que fazer cada episódio uma criminosa e no último episódio ser tipo Avengers do crime, né? Do crime, né? Eu achei que ia ser tipo uma hora, eu ia começar a Carlinha chegando, aí depois ia conhecer a Lisa Matsunaga, que ia ser, né, Ana Hikari. Aí ia fazendo intercâmbio. Porque Lisa tá Matsunaga, Hikari, nada a ver. Trocando a etnia também, Suzane, né? Trocando a etnia também. É. A cultura woke, né, gente? Você falou que a Cristina Milioti ia fazer a Lagoeira? Que tá aqui, ó. Será que vai ter mostrar o caso da Suzane lá com o Al? Como é que a mulher que ela namorava? Tonhão? Fernandão? Não, Tonhão é apresentadora do Drag Race México. Não, mas não tinha, ela namorou uma mulher um tempo? Que era tipo a fudidão. Mas eu acho que não vai ter Suzane. Vão fazer do Cravinho. Porque tá aqui, ó. Tem que grandes criminosos, né, nessa prisão grandes aí. Grandes nomes do crime, né? Grandes nomes do crime. Alexandre Nardoni, Robinho, Christian Cravinho, ex-namorado de Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga. Meu Deus do céu. Ué, só tem uma mulher na prisão masculina? Não, e tinha Suzane, né? Vai ser uma prisão... De famosa. Não, mas é de prisioneira de prisão famosa, né? Pessoa famosa. Entendi. Vai pelo menos empregar Léo Biteco, né? Ai, mas aí eu acho que é o irmão feio, que é o... Não, Daniel Cravinhos é Biteco. Mas é Christian. Ah, Christian. Christian é, que deu uma grande show de atuação, né? No segundo filme, terceiro filme, sei lá. É o irmão, o namorado de Rafa Kalimann, né? Nossa, Rafa Kalimann podia fazer a Matsunaga, né? Ah, não ia conseguir. Mas deixa eu ter... Se não falar desgraçada, não pode. Ia ter que falar muitas palavras proibidas pra ela. Ah, é verdade. Não pode falar desgraçada. Então ela nunca vai fazer uma vilã icônica do crime, né? Não. Gente, a Rafa Kalimann... icônica de novela. É inexplicável, né, cara? Ela sabe o podre de alguém da Globo, com certeza. Sim, viado. Mas a Boca Rosa falou que ela tá ótima na novela. Tá. O Rosa falou que não assiste a novela, viado. Para. Eu acho assim, uma pessoa que já tem esse talento, né, de Rafa Kalimann, de atuação, de apresentação, de tudo. Chegar pra abrir a boca pra dizer que, ai, não fala determinadas palavras, porque coisa sem graça, eu ia falar, ah, me poupe, minha filha. Tá escolhendo ainda, né? Aí depois falou, mas eu não disse que eu não falo nas cenas, eu não falo no ensaio, não sei o que. Eu, foda-se. E a África, né, amiga? E a África, eu amo demais. Manu Gavassi bateu foi pouco, o quê? Quê? Do nada. Fake news. Menino, uma das polêmicas dessa semana aí, né, foi porque finalmente Katia Perez anunciou aí seu single, né, Woman's World, para dia 11 de julho, mas o pessoal ficou um pouco, assim, como é que eu posso dizer? Melindrado. Não, melindrado mesmo, porque um dos produtores do álbum da Katy Perry é nada mais nada menos do que Dr. Luke, né? Que é acusado aí de acabar com a vida da Kesha. Inclusive, a Kesha soltou um LOL no Twitter depois que a Katy Perry anunciou. Já tá sendo atacada pelos Katy Cats. E aí, a Kesha ainda teve a cara de pau de dizer que tanto o Dr. Luke quanto o Max Martin, né, que são os produtores do álbum, é porque ela queria esse tipo de sonoridade no álbum dela. Então, trabalhar com os melhores. Fiquei sabendo que esse single dela que vai sair é um descarte de Ava Max. Menina, nem a Ava Max quis. Meu Deus. E olha que a Ava Max aceita tudo, né? Ela só música por semana. É, porque ela aceita tudo que foi cópia de outro cantor, né? Aí ela vai pegando. Aí acho que essa aí não tinha muito. Eu achei o pedaço da música que vocês estavam falando mal lá. Eu achei a sonoridade boa, realmente, assim, como era que a gente foi antigamente. Mas a letra é tipo, o que é isso? Um filme, né? Como diria a Bianca mesmo. Mas, menino, disseram que aquele pedaço que ela botou não é a música de verdade. Foi uma música de verdade. Que foi Brinks pra poder atiçar os haters. Igual a fazendo a Luísa Sons. É. O campo de morango da Katy Perry. Ai, gente, Katy Perry podia lançar Márcia não, o cara da Malhação, né? Ai, ia ser hit. Aí ela disse que não é, menino, que é Brinks. Que aquilo ali era só pra ver como as pessoas iam reagir. É, a letra da música vai ser igual da Anitta. Fode pra caralho. Saudades. Ai, ai, gente, maravilhoso. O que mais aqui, digamos aqui? Menino, Ryan Murphy tá trabalhando pra caramba, tá por aí, né? E já tem um novo projetinho em vista, né? Além do Dr. Odyssey e do... Lá o outro vai ter o namorado da Taylor Swift. Ele vai fazer agora uma comédia de situação, né? Também conhecida como sitcom, chamada Mid-Century Modern, né? Essa série que vai ter aí no como protagonistas, né? Matt Bomer, Nathan Lane e Linda Lavin, que tá sendo chamada aí como a Golden Girls dos GLS. Deve tá? ser ótimo. E os roteiros, né, da série vão ficar por conta do David Cohen e do Max Mutinic, que são os mesmos criadores de Will and Grace, né? Eles vão ficar responsáveis aí pelos roteiros da série. E o diretor vai ser o James Burrows, que dirigiu todos os episódios de Will and Grace, né? E Titia Ryan vai ser showrunner, né? Showrunner e produtor executivo da série. Porra, uma Will and Grace com Titia não tem como dar certo, né? Aí a sinopse, né? A sinopse tá aqui, né? A série segue três melhores amigos, homem gays de certa idade, Eusanon e Leose, que após uma morte inesperada, decidem passar seus anos dourados juntos em Palm Springs, onde o mais rico deles vive com sua mãe e um zelador da geração Z que anda nu. Como uma família que escolhida. Gente, o pior é que assim, os anos dourados da pessoa, ela tem 40 anos, né? Não era os 60 os anos dourados? Que é o das bodegas? Não é, menina! Mas o Matt Bomer é bem mais novo que o Nathan Lane, né, gente? É que também é na idade gay, né? Na idade gay você envelhece com 30, você já é daddy, né? Já é daddy e Kakura, né? Verdade. Aí tá aqui, como uma família escolhida, eles provam que não importa o quão difícil as coisas fiquem, há sempre alguém por perto para lembrar que seria melhor se você fizesse um lifting no pescoço. Porra! Aí tá aqui, né? Nathan Lane vai interpretar um amigo rico, um empresário bem-sucedido chamado Bunny Schneidman, que está sempre em busca do amor, mas precisa ser convencido que é dele. Levin interpretará sua mãe, minha mãe, Sybil, que é sábia e carinhosa, mas também crítica e sufocante. Já o personagem de Matt Bomer vai se chamar Jerry Frank e é descrito como puro de coração, forte de corpo e cabeça dura. E o terceiro amigo, né, e o zelador nu ainda não foram escalados, tá? Nossa, tô ansioso pra ver quem vai ser o zelador nu, né? O homem nu. Acho que vai ser o personagem mais importante dessa série, inclusive, o homem nu. Sim. Sabe o que você encara isso aí que você leu? Aquela série chata do Neil Patrick Harris, que era, queria ser muito moderninha, muito não sei o que, só um viado chato. Uncoupled, né? Uhum. Era Uncoupled mesmo? Era Unfriendly, Ungays, sei lá. Uncoupled, né? Que foi descancelado e cancelado de novo, né? É isso, de tão boa que era. Os fãs chorando, né? Sangue. E aí ela vai ser do Lu. Não tinha. Eu acho que faz toda a diferença você ter um zelador nu. É a peladona JDS, né? Eu acho que o zelador nu, inclusive, poderia ser... Vou até deixar uma sugestão aí pra Tia Ryan, que gosta de fazer um bom casting. Froy Gutierrez. Podia ser o zelador nu. Nossa, mas acho que ele quer uns velhos, né? Já que é a Golden Girls. Não, mas eu vejo pode ser. Mas o zelador é novo, pode ser novo. Entendi. Entendeu? Porque os dois amigos que é... Os três amigos que é velho. O zelador pode ser novo. Mas ele vai ser... Ele é novo, então ele vai chegar. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Ai, que horror. O episódio musical. O Freud tá pegando agora um outro gostoso, né? Eu vi um dia desses nos Instagram. Deixa eu olhar. Ele tá pegando um grande gostoso. Eu falei, gente, fiquei... Mais que o Richard Madden? Olha, equivalente. Deixa eu ver aqui quem que Freud tá agora. Freud tá... Richard Madden? Com quem? Com Zane Phillips, o menino que pegou Gael em... Em Good Trouble. Ah, é bom, é bom. Ele é ótimo. É saudade. Que era do... Da classe Glamorous também, né? Filho de Samantha. Glamorous. Filho da Samantha, exatamente. Ah, é bom, é bom, é bom. Tá saudável. Então, Freud tá realmente passando o rodo dos melhores, né? Exato, porque ele sabe que talento pra atuar ele não tem, né? Então... Ah, que isso, nem. Grande namorado de Janine. Você assistiu Os Estranhos, menino? Não. Então, jamais faria isso comigo. Vai assistir, vou botar na pauta da semana que vem. Olha que loucura. Ah, não vou poder semana que vem, me te falar agora. Porque... Vou fazer atestado semana que vem. Vou botar na pauta da semana que vem pra gente assistir, então, essa delícia. Ai, ai. O que mais a gente tem aqui? Menino, saiu o primeiro teaser trailer aí de Sorria 2, né, menino? Com Naomizinha Scott, que vai ser uma cantora pop, né? Que é aterrorizada aí pelo sorriso maldito, né? Sorriso macabro. E eu gostei do trailer, menino. Achei o trailer bem bom. Achei que tem potencial. Não pratico sorrir, meu bem, sorrir. Eu tenho medo. Que isso, tem que assistir, né? Pra poder ver o trailer. Não, eu fiquei com medo do primeiro trailer, nem vi o primeiro filme, não. Então, tem que ver o primeiro filme e ver. A gente pode assistir junto. Não, não tenho coragem. A cara daquela mulher sorrindo me deu pesadelos por meses. Eu gostei do primeiro filme. Eu nem sou de assistir esses filmes. Achei bonzinho. É. O Sorria 2 estreia dia 17 de outubro, né? 17 de outubro aí desse ano, estreia Sorria 2, tá? Achei bom o trailer, gostei bastante, tá? Também temos aqui, menino, que Felicia Rashad, né? Mãe do Creed e mãe de Beth, de This Is Us, vai entrar pro elenco da terceira temporada de The Golden Age, né? The Gilded Age, na verdade. A nova Downton Abbey, né? Downton Abbey da HBO. É que Golden Age é Golden Girls, né? Com Gates. Golden Girls, que é a nova série do Ryan Murphy. Uhum. Também. Com o zelador nu. Com o zelador nu. Que é Freud. Ai, queria muito que fosse. E também pra ir pros saudosos, né, menino? Todo Mundo Odeia o Chris vai ganhar uma série animada, né? Uma série animada que vai se chamar Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Criativo. E... Achei criativo, você não achou? Achei muito. Criativo. Ainda é criativo. E o que teve de interessante aí, né, é que o Terry Crews, a Tichina Arnold e o Chris Rock vão voltar, vão fazer as vozes, né? O Vincent Martella. Esse não vai fazer, não vai fazer. Né? Amado pelo Brasil, né? Amado pelo Brasil, aparentemente não pelo Chris Rock, né? Não se faz mais nada original hoje em dia, né? É tudo não, remake, amiga, não... reboot, animação, adaptação. Ai. É isso. Tanto que Prime Video deu aí sinal verde, né? Pra produção de um live action de Três Espiãs Demais, né? Que vai ser produzida por Will Ferrell, vale dizer. Bom, hein? Vai ser. Se o Prime Video quisesse bombar, ele pegava o piloto de Meninas Superpoderosas e continuava na CW. Ai, perdemos tanto, né? Podia vazar pelo menos o piloto pra gente ver, né? Sim, igual a Mulher Maravilha, vazou vários anos depois. E o Aquaman, exato, né, também. E essa série das Três Espiãs, por enquanto, menino, não tem nada, além de que vai ser produzida pelo Will Ferrell. Só tem uma breve sinopse, né, dizendo que a gente vai ver a Sam, a Chloe e a outra, esqueci lá, né, das meninas, tendo que lidar com a vida da espionagem mundial enquanto enfrentam os altos e baixos do primeiro ano de faculdade. Olha aí que interessante. É as Panteras Teen, né? As Panteras Teen, é, as tigresas, né? Qual vai ser a sapatão? Porque, né, gente, estamos na cultura, hoje é vai ser um assunto muito decorrente, né? Eu acho que tem que ser a Clover, a sapatão. Eu também acho, tem que ser logo a mais coisada, a protagonista. Menino, falar em sapatão, tenho novidades pra trazer do mundinho Andrew Hill. Eita! Que essa semana, né, Sofia Bush se revelou queer. Não acredito! Foi. Não acredito. Foi parabenizada pelas amigas, né, e rivais, Hillary e Joy. Falaram, ai, que orgulho, amiga. E aí parece que fizeram as pazes todas, estavam trocando várias declarações, Bethany mandando um postzinho falando que ama Hillary e tudo. E aí fizeram o podcast do episódio final da sexta temporada, né, que é a despedida de Hillary. E a Hillary falou assim, ai, finalmente consigo amar esse show de novo, depois de tudo que eu passei de ruim, tô conseguindo separar a arte do artista. E vamos ser felizes. Ah, é isso. Você vê o que, que é uma... Minha mesmo ou é só a bifestinha? Não, a Sofia Bush tá pegando a mulher aí que ela fez, separou. Home Wrecker. É, fez a mulher separada, a esposa. Ah. Jogadora de futebol, né? A moça? Sim, jogadora de futebol, que é gender fluid. Ah, gender fluid, entendi. Bafo, ela fez com a família de jogador e o que Paris Hilton fez com ela, Chad. Ai, que delícia, cara. Eu amo. Eu amo que sempre no mundinho Andrew Hill tem alguma novidade, né, que surge assim do nada. Eu amo. Isso que a série já acabou, tem 45 anos, já estão pensando em fazer o reboot já. Ainda atual, né? Sempre. Essa semana também, menino, domingo aí tivemos o Tony Awards, né, que é o... As pessoas têm que explicar, que é o Oscar do teatro. O Oscar do teatro, né, menino? É a premiação aí do teatro. E tivemos aí muitas carinhas conhecidas do universo das séries e dos filmes, né, sendo premiados, começando com Jonathan Groff, né, o orgulho de mãe Leia, vencendo aí como o melhor ator musical, né. Ele não é o Christoph? É, acho que era o Olaf. Ele é o Christoph, gente. Quem que é o Olaf? Ele é o Christoph. Poxa. Fábio. Ai, ai, poxa. E o Jonathan Groff venceu aí, né? Foi a terceira indicação dele e o primeiro prêmio. E ele fez um discurso todo emocionado. Agradeceu os pais por deixar ele usar as saias, de deixar usar a imaginação. Uma coisa linda, assim, o discurso dele. Foi, a peça que ele, tava fazendo, né? A Merrily We Row Along. Inclusive, essa semana eles fizeram uma gravação profissional. Então deve ser lançado em algum momento. E é a peça que ele faz com o Daniel Radcliffe, né? E assim, eles estavam super emocionados quando mostrava a cadeira o Daniel Radcliffe chorando. E o Daniel Radcliffe também ganhou, né, o prêmio aí de coadjuvante. E o Jonathan Groff tava chorando quando o Daniel Radcliffe tava fazendo aí o discurso dele, né? Então foram muito fofinhos, muito fofinhos. Bonitinho. Eu tava fazendo o povo tudo como uma comoção, né? Joey Groff ganhou finalmente. Aí eu fui pesquisar, né? Aí uma moça falou assim: pra quem não entende, é como se quando foi o Leonardo DiCaprio que ganhou o Oscar. É isso, ganhou o Oscar. O impacto de Jonathan Groff ganhar. Falei, ah, é isso. Jonathan Groff fez um musical por ano pra tentar ganhar, né? Povo. Não, é que ele faz musicais há 20 anos, né? Tudo bem, mas ele não tentou tanto quanto o Leonardo DiCaprio tentou ganhar esse Oscar, né? É, não, o Leozinho ganhou na sexta indicação, né? Ele ganhou na terceira. Mas acho que era mais a expectativa que todo mundo tinha, né, de dele ganhar. E na categoria de melhor ator, ele tava concorrendo com Homem Bucetinha, né, Ed Redmayne. Nossa, ainda bem que ganhou. Mil vezes esse Jonathan. Em atriz, né, em peça, no caso, não é musical, quem ganhou foi Sarah Paulson, né? Sarah Paulson que ganhou e tava concorrendo, a Sarah Paulson, com Jessiquinha Lange, né? E Rachel McAdams também. Que isso, hein? Só American Horror Story. Nossa, gente, a McAdams perde até no Tony, a bicha não ganha nunca, né? Ai, ai, a bicha... Ah, não, confundi. Amy Adams. É, não é Amy Adams, é Rachel McAdams. Não, Rachel, tudo bem. Que mais a gente teve aqui? Menino, em ator, né, de peça... Quem ganhou foi o Jeremy Strong, né, de Succession, o Kendall Roy, né, e tava concorrendo com o Chidi, né, com o Liv Schreiber, com o Leslie Odom Jr. e com o pai do Chalamet em Me Chame Pelo Seu Nome. Ele ganhou aí o prêmio. Menino, você viu falar em Chalamet, o... Ah, como é o nome do canibal? Armie Hammer? Dizendo que não entendeu porque que as pessoas inventaram essa história dele ser canibal, que pra ser canibal ele precisaria comer pessoas, imagine que coisa horrível. Então ele disse que não come pessoas? Falou que não. Que é tudo intriga da oposição. Falou tudo fofoquintas. Adoro. Falou, gente, não entendi de onde surgiu isso, que loucura. E tipo assim, resolveu negar isso agora, mil anos depois do negócio. Mil anos depois, né? Assim, ai, boatos infundados, né, menino? Que loucura. Falou assim, gente, tava lavando o cabelo, fiquei sabendo que tava falando de mim. Que isso? É isso, tive que... Fui morar no meio do nada, né? Vi o pessoal falando aí que eu como gente. Que loucura. Olha, Brito, sinceramente. E, por último, a gente teve aí o Daniel Radcliffe, né? Que ganhou como coadjuvante aí em musical. E muito bonitinho, né, gente? Daniel Radcliffe. Eu até vi a performance, né, que ele fez com o lado... Eles fizeram um número, né? Ele, a menina e o Jonathan Groff. E achei que Danielzinho canta direitinho, menino. Não achei ruim, não, hein? Achei que ele cantou direitinho. Mas esse prêmio é só... É só musical ou é todo teatro em si? Todo teatro. Todo teatro. Eles dividem entre musical, né? Ator, atriz musical e ator e atriz de peça, no caso. Né? Só de peça. E peça Fabi Beng não tava. Não, Fabi Beng não tava. Tava vendendo o curso. Assim como ela também não tá em Legalmente Loira. Eu adoro esse flash de da venda de curso pra audição. Uhum. Venda de audição. Você me consegue, me fala que eu te ajudo como. Ai. Faça por onde que eu ajudarei, né? E Giane, já tá concorrendo, ô Tony? Não tá, menino. Não tá, ele não tem apoio da comunidade. A comunidade quer ser acolhida, mas não acolhe. Exato, já falei até que eu sou pan e eles não me deixam em paz. É. Comunidade não quer acolher. Ai. Mas vem cá, então, quais são os leaks que já ganharam? Jay Groff, o Nick, né, a Alex, é, Jenna, produtora. Alex ganhou ano passado. A Jenna ganhou dois, Tony, né? Dois? Jenna ganhou dois. Aham. Gente. Mas os dois, eu acho que ela ganhou como atriz também, né? Não, ganhou como produtora. As duas ganham produtora? É. Mercedes ganhou o Tony da Inglaterra, né, o Olivier. Não vale. E o Masked Singer. Ganhou a menina da cadeira de roda, esqueci o nome. Ali também ganhou. Ah, né? É verdade, Alizinha. O Glee Project tá com tudo, né? A gente tava pensando nesse dia. Ele podia ter feito o Glee Project só pra falar assim: quem ganhar, ganha um vídeo no YouTube. Só pra gente ter aquele reality show maravilhoso. Ó, tá dizendo aqui que na verdade Jenna não foi nem como produtora, não. Foi por parte da peça, ó. É, 2018 ganhou como melhor revival de um musical pela peça Era Uma Vez Nesta Ilha. E em 2020, melhor peça de Inheritance. Mas ela ganhou, então. Meio. Eu colocaria que ganhei também, se fosse ela. Né? Não, mas ela ganhou, provavelmente. Ah, Chris Colfer tem o Golden Globes, não tem? Nem conta, né, amigo? Ah, não, mas tô falando de premiação dos Gleecast. Ah, sim. Se o Silvestre tem 1 milhão de prêmios, né? Emmy, Globo de Ouro, sim. E Lia Michele. Chris Colfer tava procurando uma atenção esses dias, dizendo que ele foi orientado a não falar que era gay, né? Ele começou na carreira. Que ninguém ia perceber, né? Pô, chegou aquele jeito masculino que ele tem. Pois é. Igual aquela, o enfermeiro do Samu, a masculina. É ele. Meu amor. Inclusive apareceu essa matéria exatamente aqui pra mim. A ator de Glee foi aconselhada a não subir gay na... é seriado. Mamado. Ah, foi co-produtora mesmo, Jenna. Co-produtora, né? Foi. Porque esse ano quem ganhou o prêmio como produtora foi Angelina Jolex, né? Angelina Jolie ganhou o prêmio como produtora aí. A tristeza de Isabela Boscov, né? Poxa. E pra tristeza de Brad Pitt também, né? Bom. Cara. Agora até a filha tá tirando o nome dele, né, menina? Deixa quieto. E Lia Michele, né? É. Outro filho. Tem uma matéria aqui que eu achei que ela é de super bom tom, assim. Ela é muito... Acho que, né? Que a matéria é assim. Cadeirante ganha Oscar do teatro. Nossa, que legal, hein? Nossa, meu Deus do céu. Que inferno, meu pai. Ela deve ter uma notícia que fala que Jenna Uskowitz, que viveu a falsa gaga Tina Correntina Gingli. Falsa gaga. Achei aqui, o Alex, Jenna, Jonathan, Amber, Darren Christen, Emmy e Golden Globe, né? Uh-uh. É, tô fazendo batalha de viado. Ah, do Versátil, verdade. Aham. Uh-huh. Darren Christen, já falei, né, que desde que falou que não ia mais pegar papel gay, nunca mais atuou. Poxa, que coisa, né, menino? Falou, não, gente, parei. Ah, porque fim pra convencer carreira, como né? hétero, não vai conseguir, né? Que é isso, menino? Masculiníssimo, como Chris Colfer. Porra. Revolucionando aí. Ai, que maravilhoso, meu pai do céu. Adoro. Ai, ai. Mas é isso, Tony Awards. Tony Awards aí. Beijo, Tony. Vencedor. Beijo, Tony. Muitos atores de TV estão fazendo teatro, né, menino? Fazendo teatro aí. Ah, por causa da greve, né? Ah, é. Cara, sem emprego, né, menino? Ah, a gente não comentou uma grande notícia que mudou o mundo também, né? Que pra afrontar Shonda Rhimes, o elenco dos Novos Internos foi pra Disney, né? Com o espaço que ela não tem, né? Exato, o espaço anual foi Midori, Dr. Costinha, Simone Sidecut e Mike Chang, né? Aí, Mike Chang, parceiro que não tem Tony. Jenna. Exato, que não tem Tony. E excluíram Adelaide, tiraram várias fotos da atração, tudo, Moana's Bayou... Tianas Bayou, desculpa. E aí falaram assim, Shonda, você não conseguiu, mas a gente tem. Shonda, você não tem passe, mas eu tenho. É isso. A nova showrunner deu pra gente. É isso. Ai, que maravilhoso, gente. Ai, tá fraquinho de notícia essa semana, né? Que a gente tá naquela entre-safra, né? Do ano, né? É, Summer Season. É Summer Season, menino. Você Ixi, falou da Mega aquela... enquanto eu tava jantando? Falei da Mega, da gloriosa Mega. Tivemos aí a notícia também muito importante, né? Que Tati Machado vai ser a nova saia justa, né? Vai ser a nova saia justa aí, a Tati Machado. Saia justa, você falou da polêmica de Juliano Floss? Ah, não falei, né, menino? Juliano Floss aí que recebeu um 9.9 de Natália Dill na Dança dos Famosos, foi eliminado. E aí... Os jovens foram tudo falar que Natália Dill não tinha carreira, que tinha acabado com o sonho do menino. Uhum. Aí tem um vídeo que ele postou com a mãe dele falando: foda-se os jurados, foda-se a Natália Dill, foda-se. Você tá no carrinho da Globo, você chegou no carrinho de Copa Globo. Isso, e tem um jovem que comentou no Twitter assim: Natália Dill podia até ser uma ótima atriz, mas olha onde Juliano Floss chegou no TikTok Awards. Uau, eu amo muito. Eu fiquei... Isso, assim, eu já acho uma palhaçada essa história de todo mundo dar nota 10 o tempo inteiro, não, sabe? Eu acho que 9.9 ainda foi muito que ela deu, porque ele levou uma cotovelada, né, aparentemente, na performance. Uhum. Foi, não e aí fica foi... essa palhaçada que o jurado tomou só pra dizer, ai, perfeito, 10, não sei o que, 10, 10, ah, gente, pelo amor de Deus. A gente, outro assim, ele é o que, o dançarino dali, ele tem que fazer um negócio impecável, então, se ele não aguentou o rajadão... Sim. Aí o problema não é nosso. Menina, né? Mas eu ouvi o povo dizer, aí já não sei, que a Globo está favorecendo a Tati Machado pra ela ganhar. Ah, todo mundo fala isso aí, eu vi também. Não assisto, né, mas não duvido, quero emplacar a Tati Machado a todo custo, né, então. Ai, gente, porque tá Juliano Floss vai dar o que pra Globo? É. Prêmio, um lugar, visibilidade no TikTok Awards. É, né? Uhum. Olha. Vou levar o Boninho, né, vai colocar o Boninho lá no TikTok Awards. Visibilidade no TikTok Awards. Eu, hein? Que bobeira. Tá de bobeira? Ai, ai. E aí teve essa barra, né? E aí fizeram um levantamento, né, das pessoas que deram notas baixas no, como júri técnico, né? Aí foi a Natália Dill, foi a gloriosa... Ô, meu pai, esqueci o nome da gatinha. Amo Letícia ela. Letícia Colin também. Letícia Colin. A Carolina Kessin, né, que deu nota 9.1, que foi o fim do mundo, né? E Thiago Life, né? Thiago Life também deu aí notas abaixo do... E que, inclusive, Thiago Life falou que a pessoa que ele deu nota baixa não fala com ele até hoje. É um funcionário da Globo. Falou que quando vai gravar as vinhetas, ia gravar as vinhetas do final de ano, a pessoa virava a cara, não falava com ele. Que maturidade. Tem que ir pra lá só pra dar 10? É, porque eles falam assim, ah, e o jurado artístico é só pra... pra fazer média. Pra fazer... Não chama. Então não chama, é. Né? Que quem é pra fazer as coisas mesmo é o júri... Carlinhos Jesus. Júri técnico. É, o júri técnico. Que também só dá 10 ultimamente. Ah. Tá foda, né? Eu poderia... Eu acho uma bobeira. Eu acho uma bobeira. O glorioso, a gloriosa dança dos famosos, gente. Eu tenho que dizer isso pra vocês. Eu acho uma bobeira. Saudades dança dos famosos. É, dança dos famosos no gelo, né? Que teve Sussu Vieira. Quase matou todo mundo do elenco. Quase matou a velha, né? Mas tava lá. Mas matou o elenco da Globo. Podia fazer Masked Dancer, né, no lugar desse, que aí o povo ia dar as notas sem saber quem era, não ia ficar esse povo de briguinha. Mas a gente do nada Masked Dancer. É que Heather Morris ganhou. Ganhou? Não foi Heather Morris? Ganhou? Não lembro, eu vou procurar. Mas não foi ela. Eu adoro. Ou foi Dancing with the Stars? Só teve uma temporada, né, de Masked Dancer. Teve uma temporada, eu lembro que tinha Jordan Sparks. Adoro. Que ela a gatinha com tudo pra cantar, pra fazer de dança. Aqui, ó. A The Morris ganhou a segunda temporada de The Masked Dancer. Pode teve duas temporadas. Só teve duas temporadas? Ela era tesourinha, Scissors. Ah, bem sapatão. Adoro! Que era porque ela era em Glee também, né? Sim. Tesourinha. Gente, teve duas temporadas. É isso que eu tô impactado. Que falaram que no mesmo ano Amber ganhou Masked Singer e Heather ganhou Masked Dancer. Caraca, mas foi o S, né? Mesmo? Ah, era o S. Gente, eu nem lembrava, eu assisti, hein? Assistiu, e a primeira temporada foi sem querer, né, menino? O ginasta Louis Smith. Quem é esse? Famoso. Assistiu sem querer, né, menino? Saboroso. O famoso ginasta Louis Smith. Assisti lá porque tinha Ashley Tisdale, né? Grávida. Ela era dos jurados, né? Ela era a Nicole deles. Ashley Tis. Maravilhosa. Mas, menine, então vamos falar aqui das nossas pautas da semana, né? Pautas incríveis, sensacionais, Ultra Mega Blasters. Não, tem duas que eu gosto. Né? Pautas incríveis aí, e eu acho que a gente pode começar, então, falando brevemente, né? Obviamente não Leoz, que o Leoz não frequenta. Quarta temporada de The Boys, né, menino? Estreou aí com 3 episódios. Não, respeita. Ih, gente... Suas gays, safada. Mas eu sei que tudo tá rolando, viu, da lacração. É, a cultura woke. Sim. Tá? Teve até quase um boquete ao vivo, sei, né? Que do nada o French tá sentando num homem, né? Que nunca deu sinais, apesar de participar de um trisal antes. Um homem, inclusive. Mas aparentemente sempre foi bissexual. Exato. Não, mas sabia. Ele era mesmo. Gente, ele beijava os homens tudo do The Boys. Mas nunca me beijou. Garoto. Que? Aí tá o povo... Ele trocou aqui comigo pelo comico. Nem sabe se o homem é ativo ou se é passivo. Acho que ele que come lá o menino lá. E aí, menino, 3 episódios, né? 3 episódios gigantes, que foi um de 59, um de 62 e um de 57, né? 3 episódios. Eu não sou o maior fã de The Boys. Eu acho que eu vejo muito mais por osmose do que realmente por ser uma coisa que me entretém profundamente. Eu acho uma bosta, né? Nossa. Porque tudo que a pessoa... Eu tava que ele começa assim, não sou o maior fã, não sei o que, uma bosta. Porque tudo que o pessoal acha e fala sobre ser essa grande série revolucionária, com essa grande crítica à direita americana e às teorias das conspirações, e eu falo, tá bom, gente. Eles fazem isso de forma tão grande, tão escrachada, que tá bom, é só... É o que eu falei no programa aí... passado. Eu até acho que tem a crítica. Mas assim, tem tanta cena que agrada os nerdolas de Otão no meio, que a crítica acaba se perdendo. Eu não culpo as pessoas que acham que a série inventou agora de ser milituda de terem descoberto, porque assim, a série agradou tanto eles, né, durante esses anos todos, que... É descobrir agora, né, que na quarta temporada, né, que é com estão tentando vilanizar o Capitão Pátria, né. Tava falando dele... E é um grande escroto, né. Não, inclusive o Eric Kripke, né, que é o criador da série, falou que esse episódio 4 é o episódio favorito dele e que depois desse episódio 4, o Emmy precisa dar um prêmio pro Anthony Starr. Ai, gente, acho que o Anthony Starr tão chatão. Tem que dar um prêmio pra ele. Eu gostava dele naquela outra série lá que ele fazia, que ele ficava no meio dos Mormons, não. Ficava no meio dos... Não, garoto. Ele ficava no meio do... Como é que é aquela pessoa que vive naquelas comunidades, uns homens barbudos? Esqueci o nome. Banshee, lembrei. Ah, Banshee. Quando eu falei Spartacus, eu pensei em Banshee. Eu achei que ele vai lá pra comunidade Amish, né? Eu gostava dele nessa série. Mas depois as outras coisas que eu vi com ele, eu ficava... Porque assim, eu até acho que ele tá bem como Homelander. Mas o Homelander basicamente fazer cara de nojento no peleitinho. Não tem pra mim essa grande atuação que o povo fala, meu Deus, o Anthony Stark tá ok. Não, e agora tem o plot, né, que Homelander tá ficando velho, então no primeiro episódio de The Boys, essa temporada, o tempo inteiro é o Homelander arrancando o pentelho grisalho e olhando. Ah, mas o pai dele, que é de Ancenacles, não tá, né, se desfazendo em leite em pó e vivo ainda? É que ele ficou congelado, igual o Capitão América, né? É, mas por que Homelander envelhece, os outros é tudo imortal, não morre no final? Eu também, porque ele é, porque acho que ele é humano, né, ele foi injetado, o Compound V. Mas todos os outros foram injetados. É, mas pode ser que é porque ele usa o poder muito. Entendi. Muito leitinho, né? Pode ser. Né? Aí eu vi outra cena que o povo tava se rasgando, que era uma cena do Homelander mandando pro fundo chupar o A-Train, não sei o que. É, pra provar que todo mundo puxa o saco dele. É, o povo ficou assim, lá ele ia lá, se não fosse o Homelander fazer cara de nojo, ele ia lá chupar. E eu falei, nossa, uau, hein, gente, que engraçadão. É porque ele tá lá e tudo que ele fala todo mundo concorda, né? Aí... Aí ele fala assim, tudo que eu falo vocês concordam? Ele fala assim, não, claro que não, a gente te contesta. Aí ele fala, então tá bom, Profundo, levanta e vai chupar lá o A-Tran. E aí o Profundo levanta, né, Chase Crawford tá na capa do Batman nessa série, feio demais, nojento. E aí ele vai lá pra mamar o A-Tran, e quando chega na posição, aí ele fala assim, não precisa fazer isso, mas tá vendo, vocês não vão contra mim, vocês fazem o que gente, homem que transa com o povo, qual que é o problema? E outra. Ah, é que ele tá tendo esse caso romântico, né, com o povo. Uhum. Ele tá falando que os caras estão indo contra ele, mas ele que fez ele ser assim, agora ele tá reclamando? Então. Aham. Uhum. Entendi o conceito. Ele quer ser contestado. Ah, e aí eles colocaram na série a... humanização do vilão, né? A Mana... Mana alguma coisa, que ela é a personagem negra. Mais ou menos, mano. Ela é... Ela é a mulher mais inteligente do universo. E ela passa a ser a conselheira do Homelander, né? E aí as pessoas ficaram um pouco incomodadas com o fato de uma negra, né, estar aí aconselhando, né, esse grande super-herói, esse grande símbolo. Imagina, se o grande Homelander ia dar ouvidos pra uma mulher, né? É, exato, uma mulher negra por cima, tá? Cara, Tá pensando que é isso? Lacração, cultura woke. É, cultura woke. E aí essa barra, né? E também tem o negócio que o Butcher, né, tá morrendo, né, de tanto tomar lá o Compound V, o cérebro dele tá derretendo, e ele vai ter aí até 6 meses de vida, né, então agora que ele quer acabar mesmo com os soups, né, mas ele foi demitido dos The Boys. Ele nem tá há mil anos nisso. É, ele foi demitido dos The Boys agora, né, menino, bum, foi demitido. Por que ele rolou? Porque ele tava ele tava fazendo um acordo com a Vitória, por debaixo dos panos, pra, tipo, ele ia fazer sumir o fato que o Hugh sabe que a Vitória é uma sup, e em troca, ela ia ajudar ele a se infiltrar lá pra poder acabar com o Homelander e Churma. Mas aí o Leitinho descobre e acaba demitindo o Butcher, né? Acaba demitindo o Butcher. Só que aí agora tem Danny Duquette, né, na série, né, também. Ah, marido de Hillary Burton. Marido de Hillary Burton, exatamente. Danny Duquette tá na série. O quê? A Hilary Duff só lembra do vídeo da, dançando, assim, né? Que eu tô obcecado nesse vídeo dela dançando. Eu amo. Muita energia. É, aí tem isso e também tem o plot que... Ah, não, teve uma cena grotesca no segundo episódio, né? Que tem um homem lá que é... Do Chupacu, exatamente. Que o homem se multiplica, Zanon. E aí ele ficou se multiplicando umas 10 vezes pra poder, tipo, uma cópia dele chupar o cu dele mesmo na outra cópia. Centopeia humana. Centopeia humana, exatamente. Aí faz tipo um gangbang de si mesmo? Isso. De si mesmo, exato. Mas o que que Danny Duquette tá fazendo que eu te cortei na hora assim? Danny Duquette também trabalha na CIA, né? E quer que o... Junto com o Jack. Junto com o Jack. Quer que o Billy Butcher, ele queria que o Billy Butcher, ele drogasse o Ryan, né, que é o filho do Homelander, pra levar ele pra ele ser estudado. Só que aí o Butcher, ele é apegado com o menino, né, ele não aceita drogar o menino pra poder levá-la pro Danny Duquette. Mas o Danny Duquette ainda não disse muito a que veio, né. E também tá tendo o negócio que o Homelander foi julgado, né, pelo fato de ter matado o cara no final da temporada passada, foi absolvido. Só que a comunidade tá dividida, né, entre os Homelanders e os Starlighters, né, que são os do bem. Então tem essa briga aí, essa polaridade. E Starlight recuperou o rosto? Mas tem eu perguntar também. Menina, ela tá usando um, eu não sei qual versão é do rosto dela, mas ela tá usando um rosto, né. Que era que eu tinha anunciado que ela recuperou. Análise. Né? Eu não consigo fazer essa análise. Porque pra mim ela tá com o mesmo rosto de sempre. Ah, então recuperou. Então recuperou, né? Tirou. Fez a desarmonização junto com o Eliezer. Sim. Ah, é. Eliezer que tá com o seu 19º rosto, né, menino? Já. Que falou, né, que a bebê Tube não gosta mais de ficar com ele, gosta de ficar mais com a mãe. Mas também, toda hora o pai tá com o rosto diferente, não reconhece, né? Ela não reconhece, né? Ela acha que é um estranho. Um estranho no ninho. É isso. Mas agora ele vai ter rabo, né? Vai ter o quê? Rabo? Ravi, não é o bebê? Ravi. É Ravi. Ah, tá. Bebê Ravi, que tem Instagram já, né, inclusive. Sim. E mais dinheiro que nós. Ah, mas isso qualquer um hoje em dia, né, menino? Ai, que triste. Um assalariado normal, né, já tava ganhando mais que nós. Ai, que triste, gente. Muito triste isso. Mas assim, se eu posso falar de uma felicidade que o The Boys tá me dando, é ver esses netos fumando e dizendo, que drug, vai crescer. Ai, eu também amo, quero mais que eles espumem mesmo. Ixi, tô nem aí. E explodam. Quero mais que eles espumem. Se explodam, belíssimos. Que mais aqui, menino? Menino, eu vi aí, né, e sei que o Leoz também viu, pelo menos no começo, né, de A Tripulação, né, Crew. Filme indiano da Netflix, né? A gente eu tá sempre vi, viajando não. aqui no mundo. Tu não viu o começo que tu falou? Não, falei pra você que eu achava que era um filme de nave, e aí quando eu vi que era dos três aeromoços, eu nem dei play. Ah, tá. É um filme indiano da Netflix, né? Longo, tem 2 horas, ou quase 2 horas. E que eu falei com o Leoz que ele tem um problema, né? Que ele é divertidinho, mas por ele ser muito longo, tem hora que ele é bem chatão, né? Que a gente tem essas 3 aeromoças, cada uma com seu background de vida. Uma era a primeira da turma, queria ser pilota, mas acabou se tornando comissária. Tem a outra que era rica e ficou pobre. E elas trabalham numa companhia aérea que tá pra falir. E quando um dia elas estão fazendo um voo e elas descobrem que um comissário mais velho, que trabalhava sempre com ela, morre e ele tava cheio de ouro, preso no corpo. Então, elas descobrem que tá rolando um tráfico internacional de ouro. E elas decidem entrar nesse job aí pra poder fazer. E o filme, ele é meio contado em flashback, né? Que tá rolando... A primeira cena do filme é elas sendo chamadas pela polícia e sendo levadas pra sala de interrogatório. E aí a gente vai vendo o que aconteceu, o que levou até esse ponto, né? E como elas se tornaram contrabandistas de ouro, né? Então... O filme vai brincando com isso aí, até elas descobrirem quem é o responsável pelo ouro, né? Que é, na verdade, o dono da empresa aérea. Que elas achavam que ele tava falido, mas na verdade não. Era tudo uma fachada e que ele tinha muito, muito, muito, muito ouro escondido. Então elas decidem fazer um heist, né? No casamento da filha do dono da empresa, para roubar o ouro lá, muito, muito ouro, Inxalá, para elas poderem viver a vida delas. E assim, as mocinhas são assim, carismáticas, né? Mas eu acho que o fato do filme ser 2 horas, ele não tinha substância pra poder contar 2 horas de filme, né? Não tinha substância. Mas eu acabei achando o filme bem ok, assim, pra ver. Eu vi no domingo de tarde, né? Almocei, botei a perninha pra cima e fui assistindo o filme. E assim, tirando a parte que ele é bem cansativo, se você tirasse ali uns 40 minutos dele, ele seria excelente. Um ótimo filme de assalto, né? Porque as protagonistas são carismáticas, tem vários maneirismos do cinema indiano, né? Muita música, umas cenas de dança, assim. Mas é bem divertidinho, na verdade, né? Apesar tem Priyanka Chopra? Não tem. Não tem Priyanka Chopra. Isso. Não tem. É que Citadel acabou? Não, foi renovada pra segunda temporada. Eu tô 20 anos atrás. É, então. Mas é porque vai ter a outra Citadel primeiro, né? A Citadel Origins lá, Citadel outros países. Pois é, 3 anos. Quando que foi Citadel? Vou olhar aqui. Hoje eu tô muito Google. Acho que foi 22. Acho que foi 22. Toda série hoje em dia leva 2 anos pra ficar pronta. Né? Menos Grey's Anatomy. Foi ano passado. Ah, foi ano passado. É pior, é menos ainda. Gente, e esse ano tem a outra Citadel. Citadel Roma, sei lá. Ai, gente, demora pra fazer um negócio de 8 ou 10 episódios, pelo amor de Deus. Rola? Cidadela teve só 6, menino. Não foi nem 8, foi só 6. É, seis. Então, pra que essa demora toda? Tá a Grey's Anatomy fazendo 20 episódios de qualidade todo ano. É, porque... né, pra gastar dinheiro. Eu. E o outro filme da Netinha que eu assisti também essa semana foi aí o aclamado mundialmente aí, número 1, top mais, top modelo. Que esse sim, puta que pariu, que filme escroto, filme ruim. Que é Sobre as Águas do Sena, né? Ah, esse eu vi. Aliás, ah, eu também vi. Que, aliás, é um filme de excelentíssimo bom gosto pra acontecer perto das Olimpíadas, né? Um filme assim, must see, né? Onde a gente descobre que tem um tubarão gigante nadando aí nas águas do Rio Sena, né? É o tubarão Stalker, né? Que ele persegue a pessoa. Viado, e o pior, mas pra mim o que me deixa mais transtornado é o fato do tubarão se reproduzir sozinho, né? Que ele pode se reproduzir sozinho. Eu fiquei até aí, existem os bichos, né, que faz a partenogênese, né? Mas assim, o tubarão achei um pouco. Mulher, mas tu não viu quantos peixinhos, quantos tubarãozinhos tinha dentro da tubarãozinha? É, gente, a tubarãozinha abre ela. Reproduzindo horrores, né? É a cura da... Foi que a mulher até fala assim, ela fala, nossa, mas ela não tá na maturidade sexual ainda? E já tava cheia de peixinha. Eu achei muito, muito... cataclísmico, né? Que o nome da tubarão é Lilith. Cataclísmico. Lilith. Que é a capeta, né? Satanás. A mulher, né? Do mundo. Mas, ó, vamos pontuar aqui, que quando o filme começa, tá? É Sofia, né? O nome da moça, da pesquisadora. Sofia. A própria. Sofia é uma grande filha da puta, porque, assim, ela tá lá com sua equipe no lixão da mãe Lucinda Marítimo, né? Que tá lá todo o lixo do mundo, Aquaman jogado. E o marido vai atrás, chega a Lilith, né, pesadona. Elas falam que Lilith cresceu muito da última vez. E ele fala, ó, tá meio esquisito que o comportamento de Lilith. Vamos embora? Sofia fala, não, tem que pegar a moça, tem que enfiar a vara no cu dela, não sei o que, vai rapidinho. Aí Lilith manda ver no homem todo mundo, que o homem dá uma lançada nela. E Sofia depois fica assim, ai, acho que a culpa é minha. É mesmo, eu preciso achar o tubarão lá. Garota. Eu, hein? É mesmo. Eu amo. E aí depois o filme entra numa espiral maravilhosa, porque assim, né? A gente descobre que tem um grupo de estudantes de ecologia, né? É, como diria Sérgio Maroni, né? Ônio, gripe do inferno. Que é um povo que trabalha num prédio chiquérrimo, com torres, com escadas, não sei o quê, mas sem dinheiro nenhum. E aí tão captando o sinal de Lilith, né? Tipo, sinal pirata. E aí ficam assim, ó, acho que Lilith tá aqui, vamos atrás dela no rio. Eles dão uma explicação grotesca pra essa tubarão ter chegado ali no Rio Sena. Aí tem a história que a prefeita de Paris tá pra fazer a prova de mergulho, né? E a prefeita... É, teatro, né? É, uma hora do filme é pra decidir se Lilith tá lá mesmo ou não, né? Essas meninas entrando no rio, mergulhando, não sei o que e tal. E a prefeita fala assim, Eu já gastei 1,5 milhão. Não vou cancelar essa prova nem a pau. Vocês dêem um jeito nessa tubarão aí que eu não vou mover um dedo. É isso. E aí, o que mais me incomodou desse filme, sabe? Porque assim, se ele fosse estilo Sharknado, além de tudo. Porque se ele fosse zoeira, né? Igual Sharknado e tal, outros filmes, teria me divertido, teria visto umas mortes legais e tal. Só que assim, ele tem a menina lá, chatona, né? Que é a primeira a morrer. Cabelo azul. Ai. Sim. Ah, chata, colorido. Cara. Ela tá toda hora dizendo, não firam a tubarua, eu vou cuidar dela, ninguém. E aí você pensa assim, porra, eu vou ter o prazer, pelo menos, de ver essa menina morrendo direito. Sim. Aí tem uma cena que ela tá lá no rio, e aí o policial gostoso tá assim, Mika, sai da água, Mika. Aí Mika dá duas nadadinhas assim. Aí uma confusão, um monte de gente começa a cair na água do nada, sem motivo, esse filme toda hora tá derrubando gente na água. E aí, viado, Mika voa pro alto e o tubarão vem abocanhar ela numa cena ridícula, que não tem nem sentido. Ridícula. Assim, aliás, todos sério? Os efeitos especiais desse filme são de um pavor. Nossa, e eles escolhem não mostrar os tubarão direito nunca. Eu falei assim, gente, mas dá pra não gastar dinheiro de um jeito engraçado, pelo menos, isso é um jeito mais podre possível. É um horror. E aí, amigo, você falou aí, policial de parabéns, né? Gente, esse policial. Descobri que esse policial fez um clipe da Katy Perry. Ah, é? Ah, é? Ah, eu fui procurar ele, né? Porque eu sempre procuro esse material. Aí fui ver que ele tinha feito um filme dela. Será que é da Katy Perry? Deixa eu ver aqui. Ai, vamos descobrir que é da Adele. Achei o Instagram dele tudo. Nossa, mas empenhado na investigação. É, assim. Que o nome do policial é Adil, né? E aí Adil. Eu... Adil. Adil. Natália Adil. Natália Adil. Quem é Nassim Liz, ator gato e bombado de Sob as Águas do Sena? Adoro ator gato e bombado. Ué, gente, cadê o clipe dele? Será que eu inventei? Aham. Ah, é da Rita Ora. Porra, a mesma coisa que a Katy Perry, igualzinha. Sim. É porque as duas são juradas, né? Do Masked Singer, né? É, Rita Ora, jurada de America's Next Top Model, né? Porque... do nada. Apresentadora de America's Next Top Model depois que a Tyra Banks saiu. Não sabia, Rita não. Rita Ora? Rita Ora. Não. Ela fez a temporada final de America's Next Top Model. Gente. E a Nabia é top. Exato. Mas aí, assim, né? Voltando a Águas do Sena, eles vão dando essas explicações, uma pior que a outra, né? De por que Lilith ficou grandona. Aí Lilith, uma hora, parece com o bebezinho. Aí fica todo mundo assim, ai, bebê tubarão, que tem uma fofa, não sei o quê. E aí, depois que tem essa cena ridícula da morte da Mika, que todo mundo fica, né? Escorregando lá dentro, eles falam assim, menina, tive uma ideia. Vocês vão encher as redondezas do Sena de bomba. Meu Deus. Aí. Porque aí eles descobrem que Lilith teve várias tubaroas, né? Uma loucura essa evolução das fêmeas. É. E eles dizem, não, vocês vão explodir tudo, os nadadores vão ficar tranquilinhos e não vai nem chegar aqui. Só que eles esquecem de combinar dentro da própria polícia, né? Que a polícia vai lá, faz um mega Sim. plano e quando vê, tá tudo bloqueado, não tem como passar. É, porque a polícia tá rebelda, né? Sim. E aí, viado, os nadadores estão lá no meio do Sena, começa a sumir um a um. Essa cena, confesso que achei engraçada, né? E aí tem uma hora que eles estão vendo. Eu achei tudo engraçado nesse filme. Ah, mas podia ser engraçado mesmo, mas só engraçado tosco, né? Engraçado tosco. Pra mim, a melhor cena hora... é quando o tubarão dá uma cabeçada no barco e o barco voa uns 45 metros pra cima. Maravilhoso, eu amei. Um hit. Eu gosto que os nadadores, eles estão vendo, estão sendo comidos por tubarão, aí eles demoram anos, tipo, sem sair do lugar, eles ficam tipo, se batendo assim, aí depois eles começam a correr para uns lados e nisso começa tudo a cair, né, o povo tá lá nas plataformas, começa tudo a cair no rio, e aí a prefeita fica, ah, meu Deus, eu fiquei pensando, gente, pelo menos a prefeita vão matar de um jeito, né, estilizado e tal, e aí não, tudo tosco, ridículo. Toda hora essa mulher Sofia tá na água, a Jill tá na água, mas nunca acontece nada com eles. A Jill sempre hora... consegue fugir, né? A menina. Sim, sim. Aí tem hora que a Jill fala, por que que eles estão vindo atrás da gente? Aí ela, não estão nada, menina, estão indo atrás dos nadadores. E aí, assim, eu fiquei muito mesmerizado com a reta final do filme, porque explode umas três bombas numas plataforminhas, assim, do Sena, que é um negócio muito abaixo do nível da cidade. E aí, de repente... eu queria dizer, enquanto pessoa que já foi pra Paris várias vezes, me explicar... Não faz o menor sentido! Esse final do filme, viado. Viado, não tem porquê, porque, tipo assim, explode umas duas coisas de contenção ali, E aí, de repente, eles estão em cima de um telhado de uma igreja. Tipo, Paris todo embaixo d'água, tem água chegando nos pés da Torre Eiffel, assim, tipo, a Torre Eiffel quase na parte do turismo já tá toda tomada. E aí, tipo assim, tem uns carros flutuando. Eu falei, gente, não faz sentido isso que aconteceu, viado. Eu sei que nada faz sentido no filme. Não, e aí no final tem tubarão indo pros Estados Unidos. Tem 1 milhão de tubarões, né, menino? Todos ali circulando, mas nenhum deles pensou em matar a Sofia e a Jill, que estão ali metade do corpo na água, né, menino? Não mataram quase ninguém, porque Paris tá todo embaixo d'água, mas não tem um tubarão ali no final passando. É, eu realmente não entendi. Falei, mas gente, de onde saiu essa represa, né, do Ipiranga aí, pois. Soltando essa água toda pra inundar a Paris inteira. Não, e tipo, em segundos, assim, porque uma hora tá a prefeita correndo, um monte de gente gritando, aí Sofia vai atrás de Adil, aí eles olham pro lado, tá tudo tomado. Eu falei, gente, mas em quantos segundos Paris inteira inundou? Só com essas bombinhas que explodiram aí? Eu fiquei pensando a mesma coisa, eu falei, meu pai, não é possível, cara. Eu fiquei Jesus, muito bugado. Mano, e pior que eu. Viajaram. Eu sinto que essa bosta já gravou parte 2 pra ir pro ar, tá? Eles estavam fazendo a petição pra ter o segundo, né? Você viu que o Stephen King falou que é maravilhoso, né? Não é possível. Falou. Stephen King mandou assim: ah, achei que ia ser um negócio igual Sharknado e tal. Mas. Ah, e é do mesmo nível do Sharknado, pelo amor de Deus, Stephen King. É, mas Sharknado bem melhor, né? Aí ele falou: mas fui assistir e achei um belo filme profundo. É porque pelo menos o Sharknado tem uma pessoa que tem um braço que é uma serra elétrica, né? Não, o Sharknado eles zoam, eles fazem cena do tubarão rolando escada abaixo numa casa, eles conseguem aproveitar a galhofa. Esse filme é tipo só um tubarão empurrando um barco e Sofia... Mas esse filme se leva super a sério, esse filme se leva super Sim. a sério. É bizarro, leva muito a sério esse filme, é meio transtornante isso. E eles tentam dar explicação científica mesmo. Tipo, eles ficam, não, gente, mas super faz sentido isso que a gente tá falando aqui. É isso. E é chato, é um filme isso. chato. É um filme chato. A protagonista tem cara de constipação o tempo inteiro, né, gente? Não tem um minuto que aquela mulher tá com a cara que é de constipação. Eu fiquei pensando o que aconteceu com a assistente dela, que tá em cima do barco na hora que a equipe toda morre, nem nunca mais falaram da mulher, né? Ah, ficou com Deus, com certeza. A Jill de roupa o filme inteiro. Não entendi também, achei fora da realidade. Não é, menino, não tira uma camisa, né? Pois é, tá lá na água e não tira a roupa. Pra não dar melhor. Roupa grudando, né? Molhada. Uhum. É isso. E esse filme não tem razão, cara. E eu achei que ia me divertir, eu tava com altíssimas expectativas. Eu falei, ah, então tá. Prenda a Netflix na cadeia amanhã. Você caiu? Eu acho que caiu, né? Não tava nada. Desgostoso. Não, eu tô aqui. É porque eu fiquei sem reação de ver. Assim, a Netflix usa muito dinheiro pra muita coisa ruim, né? Mas essa daqui, olha, menino, sinceramente. É pra isso que estão subindo o preço, né? É! Não, e os efeitos horrorosos. Os efeitos. Foi uma coisa que doeu a minha alma. E olha que eu nem tenho esse negócio de Ultra HD, né, 4K. Uma TVzinha humilde que roda um HD. E os efeitos já eram medonhos. Imagina essas televisões mais modernas, viado. Pelo amor de Deus. E eu penso assim, eu nem esperava que fossem efeitos bons, real. Mas pelo menos já que ia fazer galhofa e gastar pouco, fizesse umas cenas engraçadas. Tipo, tem uma hora que eles botam o povo saindo sem braço, sem perna do rio, e é só isso que tem de ação do tubarão, assim. Tipo, não tem aquelas cenas do tubarão indo, atacando, cuspindo coisa fora. E assim, eles ainda usam o tubarão só em último momento, né, menino? Que a gente fica só naquela coisa assim. Aí eu falo assim, ah, mas o tubarão do Spielberg também era só o suspense. É, mas no caso era outra proposta, né, amigo? Ai, ai, gente. Não, sem condição, gente. Parabéns pros franceses. Olha, uma bosta. Mata dois. Ai, ai. Mas seguindo aqui, menino, vamos falar então agora de suspense, investigação, mistério, que é a nova série da Apple TV Plus, né? Presumed Innocent, né? Acima de qualquer suspense. Eita, nova série do serviço da maçã, protagonizada por Jake Gyllenhaal, né? Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, que tá belíssima nessa série. Peter Sarsgaard, também. Que, aliás, o Peter Sarsgaard, ele é o cunhado da vida real, né? Do Jake Gyllenhaal, né? Ele é cunhado dela de verdade. Cunhado dele de verdade. Quem é a mulher dele? A Gyllenhaal. A menina lá. Maggie. Não é irmã dele? A Maggie é irmã dele. Então, é cunhado. Peter Sarsgaard é cunhado do Jake Gyllenhaal. Ah, eu achei que era cunhado porque era irmão da mulher dele, não que era marido da irmã dele. Não, cunhado. Esqueço que cunhado pode ser várias ligações. Várias coisas, né, Mini? E também temos o glorioso marido de Junho, né? Temos o glorioso marido de Junho. Sim. Dr. Luke. Oti, né? Oti. Temos também a gloriosa Lily Hayes, né? Como psicóloga. Lily Hayes ficou psicóloga tesuda, né? Viado. O homem lá contando, trai minha esposa, não sei o que. Aí os flashbacks, a fudelança louca, Lily Hayes bem assim. Olhando pra ele. Falei, gente, o que tá acontecendo? Olha, Lily Hayes tá assim, né? Nessa série, cadê? Tomando aquela golada, né? Aqui, ó, como é que ela tá? Aí eu. Olha. Ela tá assim, ó. Sedentíssima. Vale dizer que série agora... criada por David Kelly, né? De Peladona e vários outros hits. David jurídicos. Kelly. E Ally McBeal, né? E Boston Legal. O Desafio. O Desafio, cara, o Desafio, né? Eu via essa. Vale dizer, né? Que agora tá nessa moda de fazerem séries baseadas em filme, né? Então ele é baseado no filme de 1990, né? Que com Harrison Ford, né? Que Harrison Ford faz o papel de Jake Gyllenhaal. Então, aqui é... E ele é culpado adaptação. No filme? Eu não vi o filme. Eu tava falando pro Sassi, né? Que o pulo do gato dessa série é se Jake Gyllenhaal fosse o culpado mesmo, no fim das contas. Seria uma... Eu acho que seria super interessante. Pois é. Eu acho. Até porque ele tá bastante dúbio, né? A atuação dele das descobertas sobre o caso. Você vê que ele talvez já soubesse, né? Exato, exato. Que pra Zanon que não assistiu essa série, o que acontece, Zanon? O Jake Gyllenhaal, ele é promotor, né? Mega evil. De promotor de justiça. Promotor. E ele é um cara que tem um ele é um cara que tem um alto nível de condenação. Ele é muito bom no que ele faz. Até que, tipo, uma colega de trabalho dele é encontrada morta. E ele, apesar de ter um conflito de interesse, porque ele tinha um caso romântico com ela, ele aceita a missão de acompanhar as investigações do caso. Só que, assim, o que a gente vê no primeiro momento como coisas que triviais que podem ter, um exame que demorou, um papel, uma autópsia que não foi feita da forma correta, que você pensa que, tá, ok, processo, justiça, demora... A gente descobre que ele tinha um caso com ela, e não só isso, que ela morreu, mas ela tava grávida dele. E aí a gente vai descobrindo as coisas junto com a série acontecendo, né? Porque ele fala com a esposa que ele já tinha terminado esse caso há um ano. E aí quando aparece a morta grávida, você fica, ué, mas ele terminou o caso há um ano, por que ela tá grávida? Gente, eu vou ele fala, desde um ano. É, aí ele fala, não, porque a gente voltou a ter um caso... Mas foi mais ou menos só uma semana de caso que a gente teve e tal. E aí, tá tendo a eleição pro District Attorney, né? É tipo o que o marido da Alicia era em The Good Wife, né? Que era tipo o promotor de justiça sinistrão lá da cidade. E o chefe do Jake Gyllenhaal perde essa eleição. E quem assume é o marido de Junho. E o marido de Junho tira o Jake Gyllenhaal da investigação e coloca o Tommy, que é tipo o arquirrival dele na investigação. E a partir do momento que esse homem entra na investigação, aí você só vai começando a descobrir as merdas que o Jake Gyllenhaal tava fazendo. Não, e Jake Gyllenhaal aí... burrão pra caramba, né? Porque ele fica humilhando esse homem o tempo inteiro. Você é um bosta, você é um hacker, não Nossa, sei o que. Nossa, leva uma batalha de lacre? Fica humilhado. Viado, ele humilha esse homem dia e noite, não perde uma chance de chamar esse homem de merdão. Aí o homem vai e fala, ah é, querido? Vou te lacrar agora. E aí o Jake Gyllenhaal fala assim, não, mas olha a lisura do caso, hein? Vamos fazer com parcimônia, vamos ver todas as evidências. E Tommy fala, vamos ver sim. Aguarda, stay tuned. Eu adoro uma hora que ele fala pra Jake Gyllenhaal assim: menino, desculpa ter falado que você era incompetente no caso. Na verdade é que você tava fazendo de propósito, né, pra atrapalhar a investigação. Aí Jake, tão humilhado. Humilhado. E aí começa essa investigação, né, menino? E ele, o Jake Gyllenhaal, tá, acha que a morte da Carolyn tem a ver com um caso que eles prenderam e condenaram o cara há um tempo, né? Porque, tipo, a forma com que ela foi encontrada morta, espancada e amarrada, tinha mais ou menos o modus operandi desse cara que eles prenderam. Mas, diferente do caso que eles ficaram, a mulher do tinha sido esfaqueada. E no caso aqui, a Carolyn só foi mesmo espancada até a morte. Então, tem essa diferença. E aí, menino, Tommy também assumiu lá, depois de ter sido super humilhado por Jake Gyllenhaal, manda a polícia ir lá de madrugada, fazer revista na casa, levar os computadores. Eu amo. Gente, e Jake Gyllenhaal tinha contado a história pra terapeuta Lily Rabe. Falou assim: menina, meu caso com a mulher acabou, tem um ano. E aí Lily Rabe fica passada, chocada, quando descobre que foi enganada pelo paciente. É importante falar pros anões, assim, pro público, né, pra vender a série, que assim, vocês sabem que Jake Gyllenhaal não toma banho, né, ele já declarou publicamente e tal. Porém, nessa série, ele toma todos os banhos que ele não tomou na vida real. Ele tá toda hora no chuveiro, na piscina, no Rio Sena, toda hora sem roupa. Ele, quando tá lembrando da mulher, tá toda hora fudendo, lançando ela, pá, pá, pá, pá. Umas cenas assim rápidas, porém intensas. Ele tá contando pra Lily Rabe lá sedenta, tomando a golada, e ele lembrando da comelança. Foi, gente, aproveitaram bem o homem, né? Menino, ele chega a ficar sem, assim, fraco, a bambeza nas pernas, lembrando de como ele comia a menina com força. É, porque ele tá lá de lado do outro, de por cima, por baixo, né? Enfim, né? Bola desse só. Toda delícia, toda gostosa. Toda, nossa, então, são as cenas que você fica assim, gente, o que tá rolando? E aí ele fala assim, eu vou ser preso, com certeza. Aí fala, por que essa investigação não tá trazendo nada? Aí ele fala assim, ah não, porque levaram o meu celular e o meu computador e vão ver que eu era o obcecado por essa mulher. Eu era obcecado por essa mulher. Eu confesso que eu fiquei com muita pena da esposa dele, da Ruth Negga, né? Quando ele fala do caso e tal, ela fala assim, e ela fala pra ele assim, você tem que parar de amar ela. Eu fiquei com muita pena dela, de verdade. Fiquei com muita, muita, muita pena, né? Mas, pra mim, eu acho que ela entregou ali a atuação, entregou serviço. Né? É a grande corna do entretenimento, né? Atual. É porque assim, o homem fala pra ela 10 vezes que tinha um caso com a mulher, ah, tudo bem, mas acabou, né, querido? Aí você fica assim, mas anja. Acabou, pero no mucho, né, menino? Acabou, mas tá, mas continua. E aí, eu confesso que eu fiquei interessado, eu gostei dos dois primeiros episódios. O primeiro é um pouco mais lento, o segundo acontece bastante coisa, né? São quantos? Por quê? Vão ser 8. Ah, eu acho muito, acho que davam 5. Vão ser 8. Eu acho que 6 seria o número ideal pra mim. De episódios. É, 6, ok. É porque, como você falou, o primeiro ele começa a engatar no final, né? É. Eu vou até conferir aqui pra ver se eu tô falando certinho, né? Quantos episódios são de... É, 8 mesmo. São 8 episódios. 8 episódios. E eu falei pro Sasha, essa série é o que seria pela dona se o Hugh Grant fosse protagonista. Porque era exatamente isso, né? Ele tinha um caso com a mulher, ela engravidou, não sei o quê. Só não tem Nicole. É Ruth Negga, né? Só não tem Nicole. É a Ruth Negga, exatamente. E Lily Rabe, graças a Deus, ele fazendo papel de sedenta. Bichinho, sendo traída pelo próprio paciente. Focando na golada. Não, e ele fica a maior sedenta de todas. Ele fica falando assim, Lily Rabe, meu pai traiu minha mãe, não queria fazer igual a ele, mas acabei fazendo. Ai, querido, tudo bem. Aí pega no pau dele. Safado. Ai, que delícia. Que delícia, gente. Safada. Maravilhoso, gente. Mas eu confesso que eu tô animado, assim, pra ver os outros episódios. E pelo que eu tô vendo aqui da sinopse, ele vai realmente ir a julgamento, né, menino? Ele vai a julgamento. Que o último episódio é o veredito. O último episódio. É, vale dizer o também terceiro. Que a primeira cena dele na série é dando um textão no tribunal falando assim: o meu trabalho é garantir que não haja dúvidas sobre a culpa da pessoa acusada. Porque se tiver um resquício de dúvida, você, jurado, vai soltar este criminoso no mundo. Você, advogado, não sei o quê. Ele se acha o pica das relaxas, né? Por isso que eu acho que ele tem que ser culpado. Trabalho honesto. Acho que ele tem que estar enganando, inclusive, o público sobre a inocência dele. Eu acho que seria incrível, de verdade. Eu acho que seria muito interessante se ele fosse o grande vilão, né? Se a gente for realmente descobrir mais pra frente que ele tá enganando não só as pessoas, mas também tá enganando a gente. Que eu tô vendo aqui, ó. O próximo episódio é o Discover, que é o episódio dessa semana. Rust fica sabendo que há provas contra ele. Aí depois é o The Burden. Aí vamos ter o pregame, né? Que é antes do coisa. Os elementos, a testemunha e o veredito. É porque se você pegar esses primeiros episódios, ele age como surpresa em relação às coisas que ele está supostamente descobrindo na presença de outras pessoas. Mas quando ele tá sozinho em cena, ele tá só meio atordoado, meio assim. Ele pode estar ali pensando, puta que pariu, vão me descobrir. O que que eu... Até porque, como ele tem um grande conhecimento do sistema legal, ele tem essa vantagem. Tanto que ele vai lá atrás do ex-chefe dele e fala assim, eu preciso de um advogado. Ah, por quê? Ele falou, porque eu vou ser preso, com certeza. Ele, mas como é que você tem certeza que você vai ser preso? Eu falei, cara, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Entendeu? Ele sabe o que pode vir aí. Então, essa questão dele ter essa visão jurídica também pode ser um fator interessante pra ele ludibriar a gente, assim como pode ludibriar na investigação e no julgamento. Né? Já falei, David Kelly, se não foi isso, você me contrata pra próxima. É isso. Acho honestíssimo. Acho honestíssimo. E aí a gente bota um piscineiro nu também. Zelador, cara. Zelador nu. Mas eu mudei que aí o piscineiro já fica de sunga mesmo. Acho que o Freud superia querer pegar o Jake Gyllenhaal. Ah, tá na faixa etária, né? Sim. Que o Freud, se o Leonardo DiCaprio fosse viado, ele tava pegando o Freud, né? Que é o grande tweet dos viados, velho. Exatamente. Ai, ai, gente. Mas eu vou continuar assistindo. Não sei se o Leoz vai me acompanhar nessa, mas eu seguirei vendo aí, presumido. Ah, quando sair o final eu vejo. Tá bom. E eu vou te dando os highlights das coisas. Ih, você me passa cenas de banho, o quê? Isso, de piscina. E aí você vê a finale, o grande julgamento. Mas agora é o momento de Márcio Zanon. Um desses momentos, porque de agora até o final é só o momento de Márcio Zanon, o cara da Malhação, né? Mas vamos começar falando aí sobre a volta de Dayanara, né? Que só teve apenas uma frase no primeiro episódio de House of the Dragon, que voltou aí pra segunda temporada. E que tivemos, né, mortes de crianças e chutes em cachorros, menino. Primeiro começo de temporada aí, violentíssimo, né? Muitas agressões. Mas fiquei sabendo que foi mal adaptado porque a rival de Dayanara não gritou, né? Ah, é, menino. Eu acho que chupar criança aí, tudo bem. Agora, cachorro um pouco demais, né? Cachorro acho um pouco demais, né? E assim, voltamos pra segunda temporada de House of the Dragon. Eu fiz uma mini maratona dos episódios finais ali, né? De toda a parte onde elas já mudaram as atrizes pra poder relembrar. Foi muito bom ter revisto assim. E eu gostei bastante dessa volta, Zanon. Gostei bastante dessa volta. Achei que... Pra gente que já sabe qual vai ser o desfecho de todos aqueles personagens, é meio assim... Tá, por que eu tô vendo isso se eu sei que todos eles vão morrer? Exatamente. Porque no final da dança, né? Não sobra dragão, não sobra gente, não sobra nada, né? Então... No final da dança, todo mundo vai dançar, né, menino? Então... Vou tirar o demônio pra dançar. É, mas eu tenho que dizer que, assim, foi muito bom. Fale, amiga. Não, eu gostei bastante também. Eu tava com saudade de assistir esse universo de GOT, Game of Thrones, Dança dos Dragões. Eu fiz a minha maratona, foi ver os vídeos de Mikan de 3 horas. Que eu gosto dessa vibezinha dela, pra ela explicar tudo detalhado. Que como pressãozinha baixa, né? Como os livros, ela fala os detalhes dos livros e tal, né? Então, como eu não lembro de tudo, tem alguém que lembre, né? Ô, amigo, você que leu o livro, a história da morte da criança, rapariga em rapariga, né? Que mudaram a criança que morre e mais umas coisas, né? Você achou... A criança que morre é ela mesma, é a mesma criança que é morre. É a mesma. É, não, mas aí disseram que teria uma outra criança no livro, que é a que ela tenta poupar, ou que ela escolhe a outra então, criança, mais novinho, e aí acabam matando ele, Raparegon, né? Não, então... Tem a... São três crianças. Tem esses dois, os gêmeos, e tem mais uma. Aí que ela fala assim, na hora que ele fala escolhe, ele fala, é o queijo, eu acho que é o queijo, não lembro. Fala pra ele assim, escolhe. Aí ela escolhe o mais novo, aí tem a teoria, porque ela escolheu o mais novo. Porque ele não vai lembrar. Talvez ele não entender. Não entender, e não era, ou também podia ser porque não era herdeiro do trono, e no final morre o Jaher, não é? Jahar, já esqueci lá. Mas assim, mudou muita pouca coisa. Mas Jaher em Jahara, né? É, a Jarra, a Jarro. É, mudou não muita coisa, que o povo tá falando, meu Deus, vai ser melhor que o Casamento Vermelho. Gente, mas o Casamento Vermelho era uma chacina. Não, porque eu vi as pessoas dizerem assim, essa cena é muito gráfica no livro, não sei o que, e alguém foi e botou o trecho do livro, e aí eu li a cena, é bem assim, bem isso que você falou. Ah, ela pensou que pudesse por seu erro, será que ela fez por isso, por aquilo? E aí, de repente, mataram a criança contra a cabeça. Eu falei, nossa, que cena gráfica, né? Tipo, grande merda. Então, não tem nada demais. Aí o povo tá morrendo. Não é como se tivesse uma descrição, assim, detalhada de como os órgãos internos... E assim, gente, a gente ouve o cara serrando a cabeça da criança. Eu acho que já é o suficiente. Uhum. Né? Sim. Não, e ficaram assim, ah, porque no livro ela grita, ela chora, ela não sei o que, uma mãe jamais reagiria como ela reagiu, que blá blá. Mas pelo que eu soube, ela só pegou a outra menina e saiu fugida pra poder sobreviver. Mas, né? Gente, a Márcia Sensitiva de Westeros nunca foi. Sim, então, isso que eu ia falar. Aí eles estão conduzindo a Helena lá, de um jeito que é a personalidade dela. Ela faria isso mesmo. Ela não ia, aí eles acharam que ela ia fazer o quê? É, eles queriam que ela se jogasse, se eu vou com ele. Que ela é super tranquila, Márcia Sensitiva. E aí então, vocês viram o homem que tava sofrendo? Ai, essa criança era tão feliz, não sei o quê. Tipo, como se fosse uma pessoa real. O preferido do pai dele. Ah, meu povo, né? Aí o povo falou, meu anjo é o personagem. É. Eu acho assim, que eles perderam um pouco de impacto, por quê? Nos livros ficam aquela... Tem aquela... como uma teoria, que os filhos do Aegon na verdade são do Aemon, que o Aemon é apaixonado pela irmã e aí matou essa criança, tanto que o Daemon mandou matar o Aemon, mas na verdade matou o filho do Aemon, entendeu? Era tipo matar o filho da Rhaenyra pra matar o filho de quem ele matou, né? De quem matou o filho dela. Então assim, acho que podia ter alguma coisa que induzisse a isso pra explicar o porquê matou a criança, porque ele nem procurou, né? Deu duas olhadas, já achou a menina e ele falou, tem cabelo branco, é esse aqui mesmo. Se passasse um velho ali, era o primeiro. É isso, ele falou, ih menino, é esse aqui mesmo. Mas eu gosto, assim, eu gostei. O episódio todo eu achei bem... A parte melhor, é claro, só eu acho que foi a da Rhaenyra. Ela ter ficado muda o episódio todo e falou uma frase. E aquilo é o estopim de tudo que vai acontecer. Fez a bicha muda, né? Uhum. E a cena dela encontrando o Luke, né? Não era o Luke? É o Jace. Nossa. O Jace, né? Ele começando a falar pra ela, dando, antes de... E ele falando assim, só como se fosse a rainha, né? My Lady, entregando só o texto assim, né, cara? Aí não aguentou, bichinho. Aí ela foi abraçar ele. Porque ele quer ser todo certinho, né? Porque ele é o herdeiro, depois da Rhaenyra, ele vai ser o herdeiro, né? Ah, agora ele sim. Ele quer fazer o negocinho certinho e tal, mas não... Tadinho do bichinho. Tá todo emocionado. Sim. E quando ela vai na praia também, a cena é muito boa. Quando ela vai na praia... Eu acho que ela tá... Não sei, gente. Elo. Não sei o pronome da... Do... Day. Eu não sei. Então, eu acho que a atuação da Emma, eu acho que ficou muito boa nesse episódio. Ela tem uma cara, tipo, melancólica, de tristeza, de... Puta que caralho, mataram meu filho. E ela ainda traz, querendo uma finalização do... De tudo aquilo que aconteceu no final da temporada, eu acho que foi muito boa, assim, que eles construíram. Uhum. E vocês notaram as leves mudanças na abertura? Não, na abertura toda, gente, que leves mudanças. Porque falaram, né? Teve pequenas alterações. Mudou a abertura inteira. Eu não sei nem a tapeçaria, o povo tá achando que teve leves alterações. É, eu fiquei, ué, gente, o que tá acontecendo? Cadê a música? Agora não é mais a de gote pura, né? Ah, meu Deus do céu, cara. Era um remix. Gente chata do caralho. Menino, teve a Alicente, né? Que ela e o... a Bolsonaro e o... Ai, gente, eu não aguento Sarkozy. Não aguento Sarkozy. Julgaram tanto o Renira, estão fazendo a mesma coisa, né? Cristina tá nessa série agora? Quem? Cristina Crica, de Burlesque. Bolsoale. É, Bolsoale, ela mesma. Olha, desgraçado os dois. Eles são... Nossa, eu já odiava o Sarkozy na primeira temporada, né? Mas a cada episódio que passa, eu odeio mais e mais e mais ele. Porque não, ele é muito recalcado. Ridículo. O povo falou assim, ah, você deviam ter tirado a cena dela dando pro Cristocou pra colocar mais cena da parte do sangue e queijo. Mas, gente, é por isso que ele não tava protegendo, tava metendo a vara na menina. Porque a piroca na Alicente. Que ele não tava protegendo, que ele não viu os caras andando no castelo. As pessoas não entendem, né, gente? Ah, porque não tem que mostrar ele dando uma mamada nela, uma comida. Eu acho que foi super... ok com a construção de que tava passando pra gente ali. Sim. Imagina, do nada, ele que não coloca uma das cenas. A gente vai ficar esperando uma construção daquela da narrativa que ele estava mostrando pra gente. Eu achei ótimo. Achei ótimo tudo. E também lá o Sir Pernetinha foi lá falar com o rei, né? Tipo assim, se teu vô aí, quer mandar em tudo, hein? Acho que, né... Se a gente der um jeito no teu vô aí, né? Uhum. Acho que as pessoas vão te respeitar mais, porque afinal, pô, já foi mão do rei do outro, do velho caquético. Agora tá sendo mão do teu rei aí. Acho que a gente podia dar um jeitinho nele, né? Ele é muito aquele o eunuco que tinha do Game of Thrones, o careca. Varys. O Varys. É a mesma coisa, né? Fica só plantando as coisinhas no povo pra o povo fazer o que ele quer. É, e aí acho que ele tá mais estressado que ele não tem mais o pack do pezinho da Alicente, né? Então... Mas ele sabe os podres dela, né? A hora que ele quiser. É, sabe. E a Alicente sentiu, né, menino, a morte do Jace, né? Eu acho que ela... Jace... Assim, elas se odeiam ao mesmo tempo que não se odeiam. É uma coisa... Na verdade, eu acho que elas não se odeiam. Né? Eu acho que a Alicente não odeia a Rhaenyra, né? E tanto a Rhaenyra que odeia quando... ela, né? É, tanto que quando tem o final da primeira temporada que o véi vai lá em Dragonstone e ele fala assim, ah, a Alicente mandou isso aqui como prova do amor que ela sente por você e tal, nanã. E eu acho que pela Alicente elas conseguiriam resolver aquilo ali de uma forma mais amigável. Até quando tem a briga das crianças na primeira temporada, que a Alicente fica puta, transtornada, mas aí depois ela meio que volta pra si... E agora é a mesma coisa. Eu acho que ela, em nenhum momento, ela pensou assim, cara, não queria que tirasse a vida de um dos filhos da Dayanara. Ela queria o negócio do olho por olho. Isso ela queria. Uhum. Mas eu acho que não, em nenhum momento ela pensou aí, assim, pô, acabou tirar a vida do filho. Porque eu acho que ela sabe, né, quão grande deve ser a dor de você perder um filho. Uhum. E acho que o fato dela ter ali acendido a vela, falado da alma do filho da Rhaenyra, acho que diz muito sobre o quão ela sente falta dessa amizade com a Rhaenyra, dessa proximidade. Ela sabe o que aconteceu ali, foi meio que uma... Meio não, foi uma fatalidade, ela, né? Ela entende, só que é aquele negócio. Agora... O pessoal tava reclamando disso também no livro, né? Que a série... Deixa o Daemon fazer ali sem a Rhaenyra saber o que ele vai fazer. Pra meio que. Eles disseram. O pessoal tava dizendo no X, né? Que é pra gente. Pra não ter nada que pese contra a gente torcer por ela. Né? Ah, eu acho que. Não é, porque ela falou assim, eu quero tal, eu quero o Daemon. Ele falou, tá bom. Ele fez. Ela não mandou? Eu acho porque assim, ela é uma rainha, então ela manda e os caras vão fazer. E o Daemon é o capachão dela. É marido e capacho, né? Então eu acho que ele vai. Mas no livro ela não é muito ativa. Assim, ela é ativa na história, mas ela, pelo que nos trailers, nas coisas, ela vai ativa pra guerra também, né? Vai ser dragão matando dragão, vai ser um inferno agora, a partir de agora. Ah, eu posso reclamar. Uma coisa que eu senti falta, que eu gostaria de ter visto. O retorno do Aemond pra Fortaleza Vermelha e a Alicente vendo ele e sabendo que ele tinha matado o Luke. É. Aí eu acho que teria mais a ver ela acender a se a gente entender ela acender a vela, entendeu? Ali pro menino depois. Fala, puta caralho, matou a criança e tal. É, mas eu acho também, que não tem nada. Porque assim, Game of Thrones tem muita adaptação, porque também os livros são uns calhamaços gigantes, não dá pra adaptar tudo. E é isso, gente. O problema é que Game of Thrones ficou ruim no final, porque não tinha mais livro, né? Esse tem um final, então. Sim. Não vai ter muito o que fugir ali. É, acho que seguindo o que tem na história, você vai conseguir entregar uma história boa. E eu acredito que agora, né? Eu não li os livros, mas acredito que pelo merdelê que temos no final, de final, vai ser aquele negócio. Matou o filho do rei, ele vai querer de volta e vai ser essa punhetada agora. Uhum, pra cada lado. Filho, mas você tem que pensar sempre que o final de Casa do Dragão é o final de Gotham, né? Quê? Que é o final de Daenerys, a linhagem. Uhum. Ah, sim. Ah, mas eu ainda tenho esperança que vai ter daqui 20 anos um retorno, vai ser os filhos de Daenerys. Ela estava grávida. É, de Jake Gyllenhaal, né? Porque assim, fala assim, Daenerys é a última Targaryen viva, né? Mas na verdade, se a gente for pra pensar, não é, porque vai a partir de agora. É Jon Snow, né? Não, Jones porque. Não. É, tem também. Mas assim, aqui vai mostrar agora, vai ter um plot que chama Semeadura. Porque assim, opa, tá sobrando um monte de dragão lá, né? E eles vão precisar usar esse dragão. Então quem pode montar dragão? É os Targaryen. E aí eles vão atrás dos bastardos dos Targaryen que tem lá em Porto Real, nos lugares, né? Então assim, tem um monte de dragão. É porque o menino mesmo lá, né? O rei, fez vários bonequinhos, né? Uhum. Tanto que apareceu um no. Um deles. Depois que eu fui ver, porque eu não tinha pegado essa ref. Na hora que o Aegon tá fazendo os pedidos das pessoas lá, uhum, um dos velhos lá é um Targaryen, é um bastardo Targaryen. Um dos velhos que fala. Olha aí. Então, assim, tem muita coisa ainda que podia ser feito, né? Vamos ver se volta aí, Daniela, na fanfic que fizeram. Adoro a fanfic que fizeram. Mas estamos animados, eu e Zanon aí. E, cara, é muito legal essa coisa de todo mundo no sábado, no domingo à noite tá focado nisso. É muito legal. É muito legal. Não tem como dizer. Isso é uma coisa que maratona não permite. De tá todo eu acho mundo assim, que é uma série tipo Grey's Anatomy, ser uma série de uma vez só, eu entendo se fosse, vai. Se tivesse todos os dias. Mas uma série como Casa do Dragão, séries assim que você tem o que pensar pra você falar o que vai acontecer a partir de agora. E tem uma narrativa que tem um plot final na temporada, né? Que é legal de ter essa. Stranger Things que vai vir aí, que poderia ser uma vez por semana, eles fazerem. Então acho que é uma coisa boa de fazer. Quem sabe, né? Volta. Sim, acho muito legal, de verdade. Eu fico muito. Que negócio, 10 horas, silêncio no reino. E aí depois, quando acaba o episódio, a partir de 11 horas, é vral, vral, vral, vral. Todo mundo falando sobre aquilo e trazendo... É, e assim, o único canal que ainda consegue fazer isso é HBO, né? Nenhum mais. É, exatamente. O único canal que consegue fazer. Mas, excelente, gente. Excelente demais. Teve tá? Qual que foi que eles fizeram isso agora, essas últimas vezes? Teve também, né? Last of Us, mas teve mais. Westworld, o quê? Ah, adoro. Succession. Não faz muito tempo. Ah, é Succession. É. Mas eu acho que teve uma outra que eu lembro que foi muito coisa, até eu assistia. Foi só Last of Us, amiga. Depois disso a HBO não teve mais nada bom, não. Tem certeza? Tenho, Last of Us, Succession. Assim, e não tiveram mais nada bom assim, não. Porque a gente teve outra, né? Tipo, Mare of Easttown. Ah, True Detective também. Nesse ano. Ah, mas eu acho que não foi esse nível de um monte de. É, tipo, não é um nível de comoção que House of the Dragon e Last of Us geraram, obviamente. E já tem outra série que vai ser engatada aí, já estão fazendo, né? Do universo de Gotham. É. Ah, que tiraram do lixo, né? Tinha sido jogada fora e de repente falaram, ah, vamos fazer. É do saiu Duncan aí Egg? A primeira imagem. É, do Duncan Egg, saiu a primeira imagem, inclusive. Fofos. Eu não vou chamar D&D pra fazer nenhuma. Não. D&D tá fazendo filme ruim na Netflix. E problema dos três corpos também, né, menino? Tá aí com 7 temporadas agora, né? Ah, é. Renovada, só que não. Bom. Ai, ai. Então vamos para a última pauta aqui desse podcast. Já preparamos o jurídico, tá? O jurídico já está avisado. E vamos falar da segunda parte da terceira temporada de Bridgerton, né? Bridgerton voltou aí com seus 4 episódios finais. Vi numa sequência, sim, um atrás do outro. Tô conversando com minha amiga Zanon, que já leu todos os livros e tudo. E eu gosto mais da segunda parte da temporada. Acho que a segunda parte da temporada foi mais legal do que a primeira. Mais coisas aconteceram, né? Gostei bastante. E quero saber de Zanon, que Zanon ficou em puta... Eu fiquei puto, né? Já até falando na semana passada. O pessoal dando spoiler do negócio. Tipo, tinha 6 horas que eu tinha saído da série. E o pessoal tava dando spoiler de uma das últimas cenas do último episódio, sabe? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas gosto muito da questão do pólen. Vou aproveitar aqui esse espaço para dizer mais uma vez. Simone Ashley, uma das mulheres mais bonitas que existe nesse planeta Terra. Né? Maravilhosa. Kate Sharma, puta que pariu, que mulher belíssima. E ela tá maravilhosa, tanto ela como o Anthony, né? Eles estão com uma leveza nessa temporada de Bridgerton. Eles são leves demais, assim. Ela dando conselhos, né? Dando conselhos aí para Colin. E acho que a gente pode começar, Zanon, falando da putaria, né? Que ninguém esperava que Nicola ia botar as peitolas para jogo, né? E botou. Ai, menina, achei tão bonitinho, porque ela até falou, né? Que falaram se ela não queria mostrar essas coisas. Ela falou assim, eu, uma mulher com peitos bonitos como nós, porque ela não ia falar de... Porque por causa do corpo, né? Ela falou, eu fui lá e minha esposa. Eu achei tão bonita como foi a cena mostrada, porque assim, sempre mostra das outras meninas, né? Que teve nas outras temporadas, da Charlotte também. E por que, que não mostrar da mulher gorda, que também pode seduzir um cara e ter uma cena de sexo legal de assistir, assim, bonita de ver. Eu achei tão bonitinho o jeito que ela mostra, ela fica envergonhada, ela põe a mão na frente, mas ele tira a mão e não sei o quê. Uma fofura, como foi, e ela estava belíssima, gostosíssima. Ela tava, né, menina, e ficou como, quando viu ali o membro rijo, né, de Colin, ela ficou passada. Ela olhou e falou, bota, né? Bota. E ele falou, calma. Ela já querendo pegar, né? E ele, calma, gatinha. Sedenta querendo meter a mão e ele, calma, garota. Deixa eu fazer meu trabalho primeiro. Ele falou, primeiro você. Exato. Achei fofo. Ah, é. E eu já tinha gostado, né? Porque ele já tinha dado uns brega em Juku, né, menino? Que Juku sempre humilhando a Pob. E ele já tinha dado um belíssimo brega em Juku, gente. Eu gosto muito da Penelope no livro, porque no livro ela não é engorda. Ela é uma pessoa que tá um pouco acima do peso, mas assim, tipo, ela é uma magra com curvas. Mas ela é rejeitada e tal. E eu acho que essa adaptação que fizeram dela, eu acho que ela representa tanta gente pra aparecer. E essa cena que a gente comentou e tal, é uma das minhas personagens favoritas da série, porque ela mostrou, acho que mais nessa segunda parte dessa temporada. O porquê dela ter feito a Lady Whistledown, tipo, já tem falado isso, mas eu acho que agora ele aparece o foco melhor. E o porquê que ela se expõe, e o porquê que... É que eu já tô dando spoiler, né, gente? Que ela é exposta no final do episódio. E que as pessoas, todo mundo, ninguém olhava pra ela, e no final agora olha pra ela. Elas só não olhavam pro que ela fazia, né? E nunca perceberam que ela era uma mulher inteligente e tal. Então acho que é uma personagem tão boa de assistir, tão bem feita desde a primeira temporada, que ela chega no ápice dela agora com tudo resolvido. Então assim, se ela sair da série, que a gente não sabe ainda, pode sair porque não tem mais pra onde ir. Eu acho que é mesmo... A Daphne me falta isso. A Daphne teve o marido dela e tal, acabou. Você falou, e aí? A Kate, eu acho que ela já é bem resolvida com tudo, então não precisa ter mais. Mas acho que a Penelope tem um arco tão bonito de assistir desde a primeira temporada até a terceira, que se ela não tiver mais, eu falar, beleza, terminou a história dela, vou gostar se ela tiver, que eu acho que ela vai estar ainda, mas é isso. É, até pelo fato deles não terem acabado com o Whistledown, né? Eu tava até conversando com o Cati agora, antes de vir pra casa, tava conversando com o Cati, que eu falei que você tinha me contado que no livro, depois da revelação, não tem mais o Whistledown, né? Eles acabam. Eu falei, por mim, na série também poderia acabar. Aí ela falou, mas amigo, você acha que eles iam abrir mão da Julie Andrews fazendo a narração? Então, eu acho que eles vão fazer a Gossip Girl, a nova Whistledown mesmo. É, eles até, Até nessa temporada, eles botam quando é a Whistledown da Cressida, né? É a outra pessoa fazendo a narração, né? É a própria Cressida, eu acho. Será? Acho que é a Cressida, a própria Cressida que faz. Eles podiam botar ela em Mirren pra poder fazer. Eu acho que seria ótimo. Fazendo a voz da Beck, né, de Glee. Eu acho que seria muito bom. Mas eu lembro que ela fica até o quarto livro, que é da Penélope, né? A história do Bennett ainda tem a Whistledown. Aí depois é da Heloise, é as cartas que ela escreve pro cara que ela vai ter. E os outros eu não lembro. Mas eu sei que acaba a Whistledown no livro da Penélope mesmo. Não tem mais depois. E nessa, a gente falou da Cressida, né? Que é a personagem que ganha muito destaque nessa temporada, né? Ela sempre foi só uma das avulsas ali. Até quando a gente tava falando do Zanon, né? Que ela deu uma entrevista, né? Falando sobre que saiu a matéria, né? Que importante personagem, importante atriz de Bridgerton é queer, né? Eu falei, gente, quem será? A Heloise, né? Finalmente. Aí abri uma matéria, era a Cressida, né? E eu fiquei. Importante personagem de Bridgerton, não Cressida, lembrava nem, né? Quem era, né? Ah, é a maior idosa nova do reino, né? A Cressida, eu acho que apareceu bastante que ela é a rival da Penélope, né? Só que eu acho que faltou um pouco dessa rivalidade entre ela e a Penélope nessa temporada. Achei que podia ela é muito mais uma golpista aproveitadora do que rival. Uhum. E ela sempre foi a rival dela, né? Então... É porque eu acho que a relação delas ficou de lado... Com a Heloise cagando no pau, né? Porque a Heloise ficou amiga da Cressida. A Cressida ficou pedindo ajuda pra ela 3 episódios seguidos. Pelo amor de Deus, me ouve, me ajuda. Me tira dessa situação. A Heloise cagou na cabeça dela. Só queria saber de Penélope. E aí quando a Cressida começa a tomar as atitudes, eu não consegui nem ficar contra. Porque eu não posso ficar contra. Porque ela tava fugindo daquele velho nojento. Pois daquele pai ridículo. Mas aí, pô, eu te pergunto, por que Cressida tava doida pra ficar lá com o homenzinho que Penélope tava desenrolando na primeira parte da temporada? Aí, de repente, esse homem some como se fosse uma lágrima na chuva, né? Ele desaparece, sendo que ele poderia estar ali. Aí eles botam, porque Cressida agora, essa mulher, né, essa menina rebelde aí, que tá andando com o Heloise Sapatão, vamos resolver a vida dela. E sim, gente, eu sei que o Heloise não é sapatão, tá... A pessoa fala assim, não, quero que ande com a Heloise Bridgerton, essa má elemento, né? Porque ela lê livros. E aí, tem o véi lá, e ela fica desesperada. Fala assim, gente, preciso me livrar desse véi. E já que rainha vai pagar 5 mil libras aí pra quem dizer que é... Pra quem achar o seu down, vou meter esse caô aí e falar, sou eu. Tá certíssimo. Sou eu. Até porque a rainha é muito cara de pau, né? Que ela fica assim, sedenta pela fofoca também, né? Ah, vou dar recompensa, não sei o que. Ah. Aí quando o Cressida faz isso, ela fica, não, mas escreve as folhetinhas aí pra me convencer, quero saber. Aí tem que ficar a Cressida falando mal dos Bridgerton, com um monte de criança bastarda, que não sei o que. Aí quando a Penélope faz, né, o comeback da Whistledown, a rainha fala assim, ah, só pode ser um dos Bridgerton. Porque foi defender, né? Aí eu falei assim, tá, mas o folhetim da Cressida falando mal dos Bridgerton e o da Penélope saem juntos. Não é como se uma tivesse lido da outra pra depois fazer uma defesa, sabe? Tipo, é muito ridículo o pensamento da rainha, ela é muito idiota. Eu também acho. E aí, quando Penélope se acusa, ela não dá recompensa nenhuma. Ela fala, vou te matar, vou te prender, vou te foder. Eu falei, ué, rainha, mas tá meio incoerente seu pensamento em relação a isso, tá? Agora, uma coisa que me levantou, assim, uma certa curiosidade, se é que eu posso dizer, porque quando a Cressida chantageia a galera, ela cobra lá as 5 mil libras, né? E Penélope fala assim, eu pago o dobro. Eu falei, gente, esse jornal da Whistledown era vendido por quantos mil dólares? É, menina, porque assim, essa ela fortuna. Ganhou vários. Ela ganhou e ela não gastava, né? Ela só guardava o dinheiro. É, só depois que no fim ela deu pras irmãs fazer a festa das borboletas, né? Uhum. Ah, eu achei muito fofo. Achei fofo. Eu gosto desse plot porque, assim, no livro, a Penélope troca uma família pela outra, né? Ela sempre quis ser acolhida pela família, a família dela nunca acolheu. Só que aí na série eles fizeram que as duas famílias, a Las Bridgerton e a família dela mesmo, reconheceu ela e tal. Eu achei bonitinho. Que ela e a mãe, as irmãs, então ficaram tudo bem no final. Mas eu também trocaria Juku pela véia Bridgerton, dois palitos também, né, gente? Não é que Juku sempre foi mega evil com ela. E a Zemun também. É, Juku só humilhava ela o tempo inteiro. Juku não tinha... Mas aí o... Não tinha amor. O negócio que eu achei engraçado, que eu falei pra vocês, né? Que, tipo, quando a Heloise descobriu que a Penelope era Lady Whistledown, foi toda uma conspiração o negócio das gráficas do Brasil inteiro. E aí a Cressy dela só chega num dia e fala assim, ah, viveu o pagamento do negócio de ciência feminina. Mas o Whistledown era ruivinha ali, gordinha. Aí ela, é? Eu falei, gente, mas então era um grande só perguntar pro homem certo, que iam saber? Todo... Exato. E aquele ali nem era o homem que imprimia certo, né? Uhum. Era outro. Era tipo exato. A rede de fofoca interna das gráficas. Rede de fofoca das gráficas. De um das Martas, né? É sim, exato. Eu fiquei assim, achei um pueco. E vocês não acharam o conflito de Penelope e Cole muito sem sentido, não? Porque, tipo assim, todo mundo tava numa expectativa muito grande. Porra, quando ele descobrir que é ela, cara, ele vai surtar. Capô. Ele odeia ela, não sei o quê. Aí ele fez uma birrinha ali e falou, vou continuar, vou casar porque eu tenho um compromisso, já te fiz sexo com você, não sei o quê. Aí na cena seguinte ele tá comendo ela no meio da rua, enfiando a dedada de novo. E pronto, passa o conflito entre eles. Só ficou umas conversas aqui e ali, você podia parar, mas assim, não rola uma quebra real do casal por conta disso. Não. É o amor só vencendo. Fica com raiva, né? É. Fica com uma raiva e desconta no dedo. Exatamente. Eita! Que delícia! Mas é isso, esse homem não pode ver essa mulher em nenhum lugar que ele tá lá dentro dela. Que delícia, gente. Ela se deu bem. Ah, não, sim. Eu tenho que dizer que Penelope, gente, comeu muito bem nessa série. Parabéns. Eu acho que eu concordo que o conflito dele é um pouco fraco, mas eu acho que é porque... Aconteceu o casal tarde, e aí não tinha muito espaço pra fazer, né? Então aí é porque esses episódios finais, eles são muito mais do Benedito descobrindo as alegrias do Trisal do que do Pauline. Então, isso me incomodou um pouco também. Tem muito mais o Benedito e Francesca e do que mais Penélope, que era a temporada dela. Só os Bridgerton GLS, né? A Francesca, gente... Eu até falei com o Zanon, que eu achava uma putaria, né? Que tinham arrumado, queriam arrumar um homem pra ela. Aí ela falou assim, não, eu quero esse outro homem aqui. Aí ela casa com o homem. E aí, gente, vai trair o homem. Mas aí Zanon me explicou que o homem morre. É, menina. Inclusive os fãs, as fãs, né? Os famílias estão revoltados. Porque segundo elas, a gente já perdeu um grande plot da infertilidade de Francesca, né? Olha, gente, é cada um que eu tenho que aguentar dessas fubangas mal comidas. Eu não aguento. Ai, porque a gente queria ver o Michael a vida inteira. Podia botar a Heloísa de sapatão, mas Francesca nunca. Não, aí você coloca a Heloísa de sapatão, ah, mas vai perder o plot que a Heloísa vira mãe de duas crianças que não são filhas. Ah, grandes merdas, essas crianças. Todos os Bridgerton viram mãe. É, gente, cada um tem o menino último tem acho que 7, 8 filhos. Pra quê? Não, eu vi uma menina maravilhosa que ela disse assim, gente, eu vou ler esse livro só pra ver se realmente não dá. Aí ela falou assim, gente, vem cá, por enquanto esse Michael tá só desejando a mulher ali, isso aí uma sapatão pode fazer tranquilamente. Ela falando assim, nossa, ele flertou com a mãe dela, coisa que uma sapatão também poderia fazer. Sim, maravilhoso. Mas é, né, as fubanga, baranga, feia, que fica colocando a expectativa em personagem livre que não existe, tá reclamando que fizeram a troca, né? E esses dias a pessoa falou, né, gente, se a autora desses livros estivesse viva, ela ia estar se revirando. E a autora, ela tá viva e tá autorizando fazer essas trocas, né? Eles acharam que Bridget era da Jane Austen. Ah, adoro! Meu Deus, eles são burros. Não, gente, se você eles falam de Bridgerton como se fosse a quinta, a oitava arte do mundo, esse livro, né? É um livro super simples que uma criança de 20 anos escreveria. Uma criança de 20 anos é ótimo, né? Uma criança, um adolescente escreveria, é uma fanfic esse, o livro. Mas aí, já disseram se a próxima temporada de Beneu de Francesca? Não, então, ninguém comentou nada ainda. Podiam dividir, né? Porque eles já desenvolveram bastante coisa dos dois. Podiam botar a temporada dos dois, já botar a Heloísa e as coisas dela junto, sei lá. Eu acho que super poderia fazer uma temporada dividida de Benedito e... e Fran. Heloise. E depois faz uma sozinha de Francesca pra gente ter um casal sapatão numa temporada inteira. Porque imagina você dividir bem ou a temporada sapatão, né? Mas não tem mais muita coisa pra fazer com o Francesca. Esse homem vai morrer, a sapatão vai flertar com a mãe dela. Mas pode fazer assim, tipo, ele morrer no final da próxima temporada, ela não aparecer muito. Pode Entendi. Só aparecer quando ela tá em outro lugar, né? Aí Sim. você desenvolve os outros casais. E eu acho que a próxima vai ser do Benedito, porque a Heloise fala. Ai, gente, mas Benedito é tão chato, Zanô. Ai, também não gosto. Ah, mas é bissexual. Ai, bissexual, meu ovo, ele é viado. Ficou... Tanto que ele mamou a rola do homem lá, e aí ficou mamando a rola do homem, e a mulher falou assim: acho que já deu de mamar a rola, né, meu anjo? A mulher sobrou lindamente naquele episódio. Ele ficou beijando tanto o homem, a mulher olhou e falou assim: ui, também tem um cu, né? Basicamente isso. Mas então, porque no final, quando ele e Heloísa se abraçam, ele fala assim: ah, eu vou voltar pro baile de máscara da mamãe ano que vem. E o baile de máscara é onde ele encontra a mulher dele no livro, que tem todo um plot Cinderela. Desse plot dele e dela é um Cinderela de Bridgerton. E vem cá, a Penélope engravidou já na primeira deidada da carruagem, porque a Heloísa fala pra ela: eu volto em um ano. E aí, no final, Penélope tá lá com 3 crianças de 5 meses. E Heloísa não voltou ainda? Eu acho que foi na primeira macetada que ela engravidou. Foi já na carruagem mesmo, né? Grávida de um deles. Não, não na, macetada no, na macetada do peitinho. Ah, sim. Na macetada do peitinho. Mas eu achei, de qualquer forma, porque as irmãs de Penélope já estavam grávidas antes da macetada no peitinho, né? Ah, elas estão grávidas há 80 anos, né? Grávida de elefante. É. E aí tiveram as 3 crianças lá, belíssimas, né? E ai, eu falei que o Zanocumi podia acabar aí. Bom. Mas eu acho que a gente tava falando isso. Se esse fosse o final da série, ia ser super bonitinho. Porque eu acho que resolveu meio que tudo ali, né? Sim. Mas não liga de ter mais, porque agora tem mais coisa pra ver. E agora, principalmente, que vamos ter Makayla e Francesca, eu tô muito ansioso pra ter um casal sapatônico em Bridgerton. Gente, e como a Francesca tá bonita, né? Fiquei impressionando. Eu falei com o Zanon que ela tem alguns momentos que ela me lembra muito a... Oh, meu Deus, esqueci o sobrenome. Como é que foi, Zanon, que eu falei? Não me falou nada. Era... Claro que falei, viado. Que é a... Ela me lembra muito a menina que fez o Mamma Mia 2. A Lily James, a Francesca. Ah, é verdade, você falou. Parece mesmo. Me lembra bastante a Lily James. Tem uma aliás, eu não sabia nem que Francesca existia até um dia desse, né? Porque até então achava que era só as crianças e Heloísa. Eu fico perdido na contagem dos filhos dos Bridgerton. Menina, a Francesca mudou a atriz, vocês sabem, né? Ah. Sim. Era a outra atriz. Até sim, a temporada mas eu fico perdido na contagem dos filhos. São 8. São 8? São. Porque Daphne já foi. Ó, Daphne, Anthony. É ordem alfabética. Anthony, Benedito, Colin, Daphne, Heloise, Francesca, Hyacinth e Gregory. Gregory Hyacinth. Nossa, Hyacinth é um nome assim. Que o Gregory é o mais novinho, né? É, não, a Hyacinth é a mais nova. Mas não parece na série. Tá chamando a menina de cara de velho. É, e Francesca era novinho também até um dia desse. De repente tá lá, galalau. Passou a fila, é. Foi, belíssima. Maravilhoso. A atriz que escolheu fazer a Francesca. É o poder da sapatona. Uhum, poder da periquita. Também acho. Mas eu acho que já pode despachar Heloísa e Benedito na temporada 4. É, porque assim, a do Benedito eu não gosto do livro dele. Não gosto assim, acho ok. E o do Gregory também é bem chato. Mas como o Gregory tá novo, não dá pra fazer o livro dele, né? Ah, menino, mas até vinha umas 2 temporadas de Bridges, esse menino já tá com 25 anos. É, tem isso também. É, eu falei com o Zanon que eu queria mesmo ver era uma temporada da véia Bridgerton aí que tá com seu novo amor, né? Ah, ia ser maravilhoso. Ah, gente, amo tanto essa véia. Eu amo as véias alcoviteiras. Ela e a Lady Danbury. Gente, eu amo. Eu amei aquela cena que elas estão conversando e que, tipo, a Violet sabe que a Lady Danbury teve um caso com o pai dela, mas ela fala assim: nossa amizade tá acima de tudo. Aí a Violet deixa entender assim: vou mamar teu irmão. E ela fala assim: nossa amizade tá acima de tudo, te manda esses machos pastar e nós vamos ser amiga pra sempre. Eu queria a temporada da Conselheira da Rainha, que é a melhor personagem. Quem? A Lady Danbury, não é? Ah, Danbury. Ah, que ela já aparece lá no Queen Charlotte, né? Jovenzinha. A rainha que ela vai cada ter foco dia mais temporada, gente. Ó, vou dando spoilers, né? Ela vai ter foco na temporada da Hyacinth, que a Hyacinth pega o neto dela. Porra, mas até chegar lá, tu já morreu. Mas que neto que a Lady Danbury tem, se ela não tem filho? A Lady Danbury tem vários filhos, filho, aqui não aparece. Ah, é verdade, ela era casada com um homem nojento, velho. Uhum. Que só trepava, montava em cima dela, morreu em cima dela, não foi? É, isso mesmo. Lembrei, verdade, ela tinha vários filhos, verdade. Eu tinha apagado da minha mente que ela tinha casado com o velho. Ela passou por esse momento insalubre, coitada. Coitada, nem pediu adicional noturno. Mas é isso, fiquei muito empolgado com aquela, gente. O povo, assim, não conhece Shonda, né? Shonda já pegou um livro que era todo cheio de branco padrão e já colocou pessoas negras, colocou indianos, colocou asiáticos. Fez todo mundo. E voltou aquela palhaçada, né? Que fizeram a mesma coisa na época do Duque e da Rainha, de falarem, até parece que não sei, tá, negros na nobreza. Aí agora estão assim, até parece que é normal assim, um monte de sapatão de viada. Gente, vocês notaram que não toca Ariana Grande nessa época, né? Não sei se vocês... Não é, nem Billie Eilish. Não pode ter negros no poder, né? Mas pode torar o BTS no baile de... Exatamente. Coisas, né? Ai, pô, e outra, a rainha gostou tanto da Francesca que capaz dela ver ela pegando a Francesca, a maqueira lá, e falou assim, gente, a partir de hoje, homossexual está autorizado, tá? Beijo, aí todo mundo aceita e acabou. Inclusive, eu nunca vi a série falar assim, fora o Benedito ficou meio com medo, né, no decorrer da jornada dele. Nunca vi ninguém lacrando pra cima de viado na série falando que não pode. Também acho que não. E o plot da Francesca tá todo pra adaptar com o que eles falam de fertilidade, né? Que é tanto esse plot da infertilidade que é tão importante assim, né? Pois é. Que é toda a jornada de 30 dela. Anos, as fubangas de 30 anos tá lá, ai, como a gente vai perder esse momento, né? Essa bancar e a gente só quer o nosso personagem do jeito que era, não tem nada a ver com preconceito, não. Vai ler o livro, porra. É, lê todo o livro, ele tá lá ainda, tá vivo. Mas ele morreu, graças a Deus, né? Já estão agora as fubangas dizendo que, na verdade, vai ter a Maquila, mas ainda vai ter o irmão gêmeo dela, que é o Michael, né? Ah, é, né, pá? Ai, gente, que ela vai... Ai, eu não aguento esse povo... Tem assim, tem 80, tem... Quatro mulheres da família, cada uma vai casar com um homem, uma só se virar sapatão, não vai ter problema nenhum. Então, e outra, a gente já sabe que tem todo um plot, que se fosse o Benedito ficar com um homem, beleza. E com a mulherzinha, pegar outra mulherzinha, o povo já acha meio esquisito, né? Então já tem todo esse plot que sapatão não pode ter protagonismo, né? Não, e já estavam sofrendo também, porque estão dizendo que a tal da Sophie do Benedito vai ser crescida, né? Ah, eu vi esse rumor aí. É, aí já tá dizendo, de Bridgerton só tem um nome, porque não tem nada a ver com o livro, que não sei o que. Aí eu fico, o livro tá aí. Quem avisa pra essas pessoas que é uma adaptação? Então. Não é um copia e cola do livro. Ai, gente, eu não sei o que é. E eu adoro quem fala assim, porque os fãs dos livros que deram audiência dessa série vai ser cancelado se não respeitar. Fica assim, você me jura que todo mundo que tá assistindo essa porra dessa série é fã dos livros? Não, gente, assim, eu não sabia nem que esse livro de Bridgerton existia antes de ver a série, né? Então, ninguém, né? Ninguém. A cagar, né? Não, aí eu vi uma outra maravilhosa, falou assim, fica, a Netflix fica fazendo isso. Vamos pedir pra adaptar tal livro, Amazon Prime de HBO Max. Eu falei, gente, mas você jura? Amazon Prime? Vai fazer super bem, né? Uhum. Que isso, Amazon Prime fazendo aí a gloriosa Maxton Hall. Porra. Gente, assim, Netflix é ruim, umas coisas são ruins, mas assim, de todos os streamings é a melhorzinha. Então, assim, se eles querem pegar um outro pior, vai lá, boa sorte. Verdade. Não, e assim, se a Netflix irritando as pessoas desde a primeira temporada, a audiência de Bridgerton só cresce, né? Imagina se tivesse fazendo direito. Uhum. Ai, gente, Shonda, eu te amo por você estar fazendo tudo isso, causando na vida dessas pessoas. Shonda não tá fazendo nada, né, amigo? Gente, vamos fingir. Só pra dar um passo. Tem o nome dela, a gente fala que é ela, né? Tem o nome dela lá, parece Shonda Land, a gente fala assim, Shonda, te amo. É igual o Ryan Murphy, não tá fazendo a série, não tá fazendo a série, a gente acha uma merda, fala, caraca, Ryan Murphy estraga tudo que ele faz mesmo, né? Saco de bosta. Eu... É, a gente entra aqui no Instagram da menina Maquila, né? Aí a Francesca já comentou, eu sou a mais sortuda de trabalhar com você. E aí a Maquila correspondeu, você é uma joia, um diamante. Eu amo. Obrigado pelos meu casal. Sapatões. Adoro. Imagina, eu fico pensando, porque assim, quem assiste Bridgerton tem umas véias, tem umas quarentonas que adora Bridgerton, né? Imagina quando chegar na temporada sapatão, que tudo. Ah, vão descobrir igual os fãs de The Boys que a série é lá coração, né? É. Cultura woke. E eu amo que nenhum irmão Bridgerton pega um padrão, né? Você já percebeu? Eles todos sim, são padrões. É sempre... E nenhum pega padrão. É sempre a diversidade entre eles. Não gosto de padrão. Também, né, gente? A mãe que pegava padrão não quer mais. Não gosto de padrão. Não gosto de padrão. Verdade, né? Não é nem mentira. Não gosto. Inclusive, Benedito, se pegar crescida também não vai ser padrão, né? Que é uma véia. Mas é. Eu acho que assim, seria muito lacrativo se colocasse uma atriz trans pra fazer a Sophie. Ia ser maravilhoso. Porque assim, o ator que faz o Benedito fala assim, ah, Benedito e Francesco são bissexuais. Aí o ator de Benedito fala assim, será lá? Benedito é pansexual. Eu já fiquei, tem coisa aí, hein? Porque se ele falou, ele quis afirmar que é pan, quem sabe vem a trans. Ele aí. Fala na série? Não, ele falou numa entrevista, o ator. Não, na série eles não sabem nem o que é bissexual. Nem pan, né? Principalmente pan. E Bridgerton começou a gravar agora, né? A próxima temporada, pelo que eu falei. Ah, já começou? Uhum. A gravar? Sim. Eu tinha falado que tava, ia demorar uma vida pra escrever. Eu vi alguma coisa desses portal de Bridgerton falou que ia começar agora esse mês ou mês que vem. A gravação que. Acho que é mentira, hein, menina? A Nicola e o menino iam terminar o press tour lá. Sei lá como é que chama essa merda. E já ia voltar a gravar. Por isso que eles estavam já falando, vamos ver o que vai vazar sobre a Sophie, qual vai ser a próxima temporada, se eles já vão avisar. Eu, hein? Eu espero, porque quem sabe já sabe ano que vem, né? Eu tô achando que estão te enganando esses portais. Eu também acho. Vou procurar nas minhas fontes Twitter. O portal aí tá te enganando. Pergunta aí pra sua banha. Se for uma atriz trans fazer o plot da Sophie, eu acho que é super coisa se ela fosse trans na série. Porque ela vive escondida, ela vai de baile de máscara, escondida. Bem Cinderela mesmo. Ela sai, ele vai atrás dela e aí descobre depois que ela é pobre. Isso é ela tudo. Pensei que descobri que ela era trans. Eles vivem separados porque a sociedade não ia aceitar ela, porque ela não tem nome. Podia Maquila ser uma mulher trans e engravidar a Francesca, né? Pra cuidar da infertilidade. Meu Deus do céu. Né, gente? Se esse problema é grande da infertilidade, né? Não, mas dá super bom ter. Assim, momento. No livro, ela tenta engravidar do John, aí ela fica grávida, ele morre e ela perde a criança. Uhum. E aí depois que ela fica com o Mike, ela quer ter uma família, que o sonho dela é ter família. É só ela engravidar do John e ele morrer. Demorar aí. É, ou adotar uma criança com o Mike. Ai, quero ver. As muito bem a mãe da Francesca abraçando a Nora Sapatão. Ah, é porque a véia Bridgerton, ela é toda inclusiva, né? Ah, ela é tudo, né? Então... Ela quero muito ver um plot dela só, tipo um Bridgerton story lá, só dela e do marido. Ela chupando um chocolatão? Não, o marido, o pai das crianças. Ah, tá, o marido original. Uhum. Entendi. Ah, eu também queria ver, podia ter aí. Lady Danbury Origins. Eles podiam fazer, né? Um ano na série original, um ano no spin-off. E vocês também acham que Anthony e Kate nunca mais aparecem? Vão aparecer. Vai aparecer só aí de vez em quando. É. Se aparecer. Até porque agora Jonathan vai fazer Jurassic Park, né, menino? Ah, o Jonathan tá em tudo, né, menino? Vai fazer Jurassic Park aí. O povo tava reclamando, né, que Daphne não foi no casamento de Colin. Ah, poxa, tão importante. Viu? Daphne tá aí fazendo filme ruim. Gente, eu fico pensando no Duque que saiu de Bridgerton, jurando que ia emplacar na vida, nunca mais. Coitada, né, menino? Pediu demissão porque ia ter essa grande carreira de ator, né? A Catherine Heigl de Bridgerton. Acho que ia ter uma grande carreira e só nada. Brau. Novo James Brown, né? É isso. Ixi, James Brown não, James Bond. E foi só fazendo filme ruim. E agora nem filme ruim tá fazendo. Bichinho. Ah, menino, eu descobri. Porque fecharam o local que eles fazem as gravações lá, aqui no Palácio do Blenheim, uma coisa assim. E aí, geralmente faz isso quando começa a gravar. Então tá, ó, vai começar, tem que ficar fechado em julho. É pra fazer a temporada da mãe, Stories. É, vai ser pra fazer a festa de debutante. Então, mas vai ser a festa, o baile de máscara, que começa a temporada do Benedito, se for. Mas é isso, menino. Mas tem que achar mais alguma coisa. Eu achei gostosa de ver. Mas gostei mais que... dessa do que da segunda, no total, assim. Então, eu gosto muito da segunda, mas eu acho que a história é melhor feita nessa. Na segunda, eu acho que o casal é muito bom. É, a segunda tem isso. O casal leva muito a gente. Porque se não fosse o Jonathanzinho e Simoninha, se fosse qualquer outros atores se bobear, a gente não ia conseguir também tancar. Mas é porque eles são muito bons, eles têm muita química. E a gente assistiu as primeiras temporadas e falou nunca que esse homem vai segurar uma temporada nas costas, insuportável, que não sei o quê. Aí veio a segunda temporada, melhor casal até agora. Eu lembro que ele era um insuro na primeira. É, ele era. Mas aí, gente, vocês acharam da revelação da Penelopezinha? Qual, gente? Que ela é a Lady Missandei. Que ela era a Hannah Montana. Você não sabia? Não, pra se ver como é que foi feita o plotzinho. A revelação de que ela era Hannah Montana. Eu achei assim, que eles enrolaram tanto que eles ficaram naquilo, um dia ela se tremendo inteira. Aí depois a Cressida vai e faz um negócio que acabou que o dela foi bonitinho ali, ela toda rodeada e tal. Mas eu achei que tipo assim, já tinha perdido um pouco o time, a pobre. É. Não, então, no livro é feito diferente, que reclamaram disso também, né? Porque no livro, o Colin que revela ela pra todo mundo. Ele chega assim, então essa é a minha mulher, conhecida como Senhora Bridget, e também Lady Whistledown. Todo mundo fica, o quê? Aí todo mundo bate palma, fala, não sei o quê. Ah, gente, acho que foi melhor ela ter dito do que... Porque é toda uma coisa que ela se empoderando da história dela, do que ela faz, não sei o quê, acho que fez muito mais sentido o jeito que a série mostrou. Eu achei maravilhoso ele dizendo assim, porque você sempre me mandou suas cartas, eram as minhas favoritas e tal... E agora eu vejo que você sempre teve a voz dela, sempre você foi ela. Eu fico pensando nele, imaginando a velhinha Lady Whistledown. Você tava ali o tempo todo, só não vi, né? Só não vi. Eu amo. Eu gostei bastante. E, obviamente, teve o dedo de Lady Danbury, né? Que falou, meus anjos, falou pra rainha. Gatinha linda. Lady Danbury vai acabar sempre... agora. É sempre envolvido em todas as histórias do Bridget, eu acho maravilhoso. Sim. E a atriz é muito boa de ver, né? Eu gosto muito dela. Lady Danbury é a maior opositeira de Londres. Ela fala pra Penélope que a única pessoa que ama os Bridget tanto quanto ela é Penélope. Sim. Sim, fofa. Achei fofo. Muito fanboy de Bridget. Doida pra entrar na família e conseguiu, né? Vai ser cunhada. Pois é. É verdade. Né? E a família Bridget chegada num negocinho, né, menino? Negocinho. Pode ver. Pode ver. Que a dona vovó Bridgeton lá, velha Bridgeton, ficou, molhada. Na época da passando a série da rainha, que eles são preconceituosos, não mostra? A mãe dela, não é? A mãe da Violet. A mãe dela. E aí, os netos aí, tudo pegando gente que não é branca. Acho tudo. É isso. Neto, tudo GLS, casal birracial. Menino, eu acho que o único que vai pegar padrão vai ser a mais militante, que é a Heloise. Porque já apareceu o marido dela, né? Mas ela não teve interações. Mas Heloise também é bissexual, só não assume, né? Heloise é do Vale. Só ela que não aceitou ainda. Eu pensei na próxima temporada, GLS, e aí vai ser Heloise, Benedito e Francesca. Daqui a pouco vamos botar, vai ser a grande queda da Subanga, vai ter um Bridgerton assexual. Menina, e uma das Subanga colocou um véu pelo enterro de Michael Sterling? Garota, você tem 30 anos, meu Deus. Se liga. Que palhaçada. Olha, uma outra fubangona, 40 anos no TikTok. Eu vendo a Shonda acabar com meu personagem favorito. Ai, gente, bater uma siririca ninguém quer, né? Não, mas só fala isso, né, com Brigitte. Ai, que delícia. Eu amo. Mas eu gostei bastante. Precisamos do machismo, o quê? Do nada. Ai, meu pai do céu. Mas vamos então aqui para os comentários da última edição, né, nessa edição 409, né? Que falamos aí de bonus track, falamos de Vestida de Azul, de Amioque, né? Grandes hits aí. E vamos começar aqui com um comentário de Cristiane, né? Que eu acho que é o primeiro comentário dela aqui dizendo: gente, vocês têm pouca para pastor, pouca para se. Pouca para. Eita porra! Gente, vocês têm pouca paciência para as sapatão. Kkkkkk. Mentira, amiga. A gente gosta das sapatão. A gente ama as sapatão. Tanto que nossa, algumas nossas melhores amigas são sapatão. Tamo aí defendendo a Micaela, né? É, tamo aqui defendendo a Micaela, nossa nova sapatão, que vai acabar com a vida de Francisco. E tô até com a cena dela se catando. Tamo aqui já prontos pro enterro de Michael. E aí ela tá aqui, fico chateada. Não fica, amiga. É tudo brinks. A gente ama as sapatões. Mas o que foi que a gente falou de sapatão no episódio passado? Não sei. Ah, porque ela tá aqui dizendo, não achei a Mioque ruim. Até o chororô da Lucy relevo, porque ela está passando por um momento muito vulnerável, se descobrindo lésbica e se vê sozinha com a amiga indo embora. Hashtag, sejam pacientes com esse sapatão. Não, eu sou super paciente, só não sou obrigado a ver perto de mim chorando, que é aquele louco, né? Beijos e o coração vermelho. Beijo, beijo. Cris. A gente beijo, ama esse sapatão, sim. Ah, eu amo, Lucy. Amo o povo animado. A gente ama esse sapatão. Fica tranquila, tá? Fica em paz. Próximo comentário de Pastor Thiago Costa, né? Que essa semana tava lá repercutindo no site Instagram a fala da moça lá dos filhos dela que não tinha celular, né? Os filhos adolescentes da mulher. Ele tava repercutindo lá, falando sobre esse assunto. Mas o que a gente tem aqui? Pastor Thiago Costa. Não escutei, mas estou comentando para garantir minha presença, porque sei que o programa é sempre bom demais. Tô vivendo um momento de grande mudança por aqui e só tô conseguindo terminar os episódios na sexta-feira ou no sábado. Então, comentando sem ouvir para não ficar humilhado na batalha de lacre. Eu amo. Abraço para vocês. Ah, mas os episódios estão curtinhos, gente. Nossa. Exato, esse aqui também vai ficar curtinho também, pra vocês degustarem, né, com gosto. E próximo comentário aqui de Mari Barbosa, né, nosso jurídico logado, dizendo: fiquei curiosa e fui pesquisar as pessoas maravilhosas do elenco do reality que vocês falaram. E olha, tão cheios de saúde. Na outra semana também comentaram do moço de Heart of Dixie, e ficaram no mesmo dilema de lembrar dele. E eu gritando aqui. Ele em Friday Night Lights, bem novinho. Era Mário, eu tava aqui gritando também, só que eu tava no mudo. No mudo. Silenciado. Silenciado. Leose silêncio. Tal como Renira no episódio. Fiquei interessada nesses dois filmes que comentaram. E esse da Dakota, até no post, já mostra que é sofrência. Eu não posso advogar, mas recomendo uma bem boa advogata para Zanon. Pode hablar sem medo, sei que vou concordar. Olha aí. Ai, e acabou que o Zanon nem... É porque deu tempo de dissolver o ódio, né, menina? É, menina, porque no dia que eu vi tudo, tava pior. Agora já tô melhor. Eu tô vencendo elas, não. É isso. Próximo comentário aqui da nosso grande ícone, a outra Luciana, também conhecida como Luciana Antioxidante, maravilhosa, perfeita, dizendo: eu sendo a própria Taylor, entre parênteses, Rocha, não a loirinha, kkkkkk. Quando li o nome do filme, a Mioque. Ah, menino, queria te perguntar uma coisa. Pergunte. Se procede que Taylor foi demitido do logado porque tava tirando umas fotos no set e você não gostou. Exatamente. Assim como ela e Pompeu, né, que demitiu o set. Só que não demiti de horas, eu só afastei ele do elenco. Fez tirar uma licença prolongada. É isso, Zanon foi sabendo disso, Zanon? Não. Conta pra ele, Leócio. Que falaram que a menina, a Jerrica, que fazia a Stephanie do Grace, Falaram porque na época ela saiu dizendo que é porque ela queria, que ela foi fazer outra série da Alan Ball e tal. Projetos. Mas falaram que não, foi porque ela ficava tirando fotos no set de Grey's e irritou seu Pompeu, e seu Pompeu tirou ela da série. Viado! Seu Pompeu é contra a selfie, né? Né? Aí a gente falou, Catherine Raio, né? Inocentada pelo tempo. Próximo comentário aqui de Gabi Fernandes, também tá sempre aqui, tá lá no nosso grupo, dizendo: episódio singelo, mas excelente. Bridgerton, não entendi a revolta de quem leu os livros e estou achando bom, embora muita coisa a gente vê no X antes. Pra quem gosta do livro, ele segue na sua estante, Flor. Beijos. Isso, muito bem. Amo, diva. Gabi tá maratonando no sede agora, maravilhosa. Sim. Próximo comentário de Paty Mello, que é uma prova de que a gente ama sapatões, né? Uhum. A gente tem gosto aqui no grupo, no podcast, todos os lugares. O Edu tá muito, né? Aquele, nada contra o sapatão, tem até amigos que são, né? É o Tolkien, né? Eu tenho todas as pessoas aqui pra provar que eu gosto de sapatão. Menina, vou viajar... Ah, não, eu ia falar que ia viajar com a sapatão, mas na verdade eu vou viajar com uma bissexual! Né? Mas é isso. Próximo, aqui o comentário da Paty, dizendo: não aguento mais filme de sapatão sobre amizade. Quando não é sobre amizade, só tem gente feia. Sapatão não tem um dia de paz. Ai, nem a Paty gostou de minhoca. Verdade. Mas, Paty, agora tem... Lugar gostoso. Vai ter Maquele e Francesca, que são belíssimas as duas. Não. Pequenas. São amigas também, né? É. A princípio, depois, algo mais. Obrigada por mais um lugarzinho gostoso. Beijos, beijo pra você, Paty. Beijo. Próximo comentário de Nicanor, dizendo: adoro meus meninos malvados. Eita. Olhinho piscando, carinha rindo e carinha apaixonada. Cu piscando. Beijo, Nick. O cu piscando. Que? Próximo comentário de Levi Ventura. Levi Ventura sempre traz excelentes comentários, mas dessa vez ele foi sucinto. Ele falou assim: ri muito com o Sasser confuso com os personagens de hierarquia. Olha, que absurdo. Acontece, amigo. Acontece. Ai, ai. Próximo comentário de Naps, também comenta sempre aqui, dizendo: não vejo a hora de acabar esse bloco Taylor Swift. Não aguento mais saber as notícias disso. Ai, ai. Sasser, falou de Taylor Swift no passado? É que a gente falou da loirinha Paula Toller, e aí a gente acabou falando da loirinha que ela fez o centésimo show, né? Que centésimo show, que a turnê vai até dezembro, a gente trouxe uns highlights, né? Ah, é verdade. De Eras. Ah, mas se a gente não falasse isso, como é que ia falar da amiga da Algema? Exatamente. É, aí ele fala aqui: Sasser, estão lançando tanta bomba que eu sinto pena de você tendo que tirar leite de pedra. Um abraço. Ah, Sasser tirou leite de outras coisas. Caro, me respeita. Que eu sou evangélico. Ele da gente que ele tá obrigando a gente a assistir, não dele. Não é? Mas você só assiste três, né? Como você mesmo diz. Uh-huh, é meu máximo agora. Eu meu assisto todo. Máximo. Quero ver na próxima semana, que a pauta são justamente só três. Ih, vou ter que assistir um e meio. Cretina. Ai, ai. Fica tranquilo, Naps, eu já tô acostumado, né? E ainda assim, você vê que a gente tá tentando tirar leite de pedra pra ver se o programa rende 2 horas, né? Que mas, homem. Vamos que vamos. E último comentário aqui do glorioso Leonardo Santos, dizendo: Nicole Kidman é a boca de sacola de Hollywood. KKKKKKKKKK. Verdade, né? Ela tá sempre hablando demais. E amo o bloco de notícias e amenidades. É um fan favorite, né? O bloco de notícias e amenidades. Sim. É um dos mais queridos, mais top modelos. Queridos. Daqui do programa. Queridos demais. Uns queridos. Ah, não pode, porque esse é o programa da concorrência. Então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que vocês tenham divertido. Lembrando que você pode deixar seus comentários no site, no Twitter, no meu privado, no Instagram e no glorioso Spotify, que você já ouve, já deixa seu comentário lá. Muito importante pra gente. A gente faz questão de ler todos os comentários aqui junto com vocês e agradecer, tá? A presença de todo mundo que deixou um tempinho lá pra comentar. Muito obrigado, continuem comentando. É muito importante para nós. Vamos agora então para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zanon. Márcio Zanon, eu quero da Malhação. Não tenho nada divulgando mesmo, como sempre. É isso. Segue lá, pode mandar um nude no privado, não conto pra ninguém. É isso, beijo. Ih, estilosa! Ninguém manda. Ah, aí do nada, gente, eu, tá, aparece uma pirocona. Você que tá ouvindo, gente, manda um nude pra ele agora. É assim, a gente ficou nessa época, não sei, gente, manda foto, você quer receber cada atrocidade, que eu recomendo você não pedir, não. Não, mas ele pediu um dizinho singelo, uma chapeleta, é, pelo menos. Chapeleta. Ai, gente. Ah, eu tenho uma coisa a pedir, gente. Tem uma caneca que eu vi, uma xícara. Ah, de frozinha. Muito linda, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas se vocês quiserem me dar, tá lá. Eu postei no vídeo. Caneca de Bridgerton, né? É muito Bridgerton. Vou até beber ela e falar voz glissê depois. Adoro. E você, Leozinho, merchans e despedidas? No Sede no Ar aí, com músicas cada vez mais life change, né? Tivemos a edição aí com o Sassi só com as leituras de comentários, bate-voltas, repercussões. Em breve teremos a estreia da música Tiago Ator, né? Um grande hit teatral aí. E a gente continua no Sede e comprem o 12 Dias 12, né? Que é minha antologia aí. Minha antologia não, né? Eu tô participando junto com 11 autores LGBTQIA+, né? Sobre o Dia dos Namorados, muitas confusões. Pra vocês são fãs de Bridgerton, né? 12 dias 12 é super no, na vibe. Ah, tá. Pensei que vocês eram a favor de mudança nos livros. Também. A gente adapta a Bridgerton. Porque... Ah, adoro. Cada conto é uma releitura de um Bridgerton, né? São 12. Ah, entendi. Aí tem a mãe, tem o pai, tem Lady Debra. Isso, né? Tem a rainha. Delícia demais. Ai, eu amo. Mas é isso, então, meninos. Lembrando que você pode também nos apadrinhar no patreon.com/logadoali2g. Faz toda a diferença também, a partir da menor cotinha. Deixe seus comentários, né? Interaja com a gente aí. Faça parte do nosso grupo, né? No Telegram também estamos lá comentando as coisas, falando das notícias, da desilusão com o barba velho, barba branca também. Então, espero que vocês tenham se divertido. A moto passando aqui no fundo, né? Que já são quase 1h da manhã, esses filha da puta passando de moto fazendo barulho aqui, tá? Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Certeza que foi alguma sapatão dando grau aí na sua rua falando que é sua amiga.